Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui com mais um Games Foda Live. Dessa vez, a grande premiação, a guardadíssima premiação Fodinha de Ouro 2014. Estamos aqui hoje com grandes comentaristas, os melhores comentaristas do Brasil sobre joguinhos virtuais. Dentre eles, Arthur Zeferino. Fala, Arthur Zeferino. Porra, oi, Arthur Zeferino. Tomando seu cu. Marcelo Vinícius. Boa noite, amigos e amigas. Sempre uma honra. Guerra. Eva. Oi. Rod. Oi, seres humanos. Rod. Rod. E Luigi Ligoc. Luigi, caralho. Boa noite. Luigi Afro Ligoc. Estamos aqui hoje também com o seu grande apresentador, Rinks. O cara que mais entende de puzzles desse Brasil. Não faltou um, velho? Quem? Faltou o Nel. Ah, o Nel tá aí? Então não faltou ninguém. Nossa, então não faltou. Tá, desculpa, eu não tô olhando. Tô muita coisa na tela hoje. Estamos aqui com... Estamos aqui com o Nelzão. Eu vou até sair aqui, velho. Não faz diferença mesmo, essa porra. É o seu turno, Nelzão. Olá, tudo bem com vocês? Sim, desculpa, gente. Então, já cagamos completamente. Não, começou cagando que você já errou, faltou gente, tá cortando o microfone aí. Agora eu acho que estabilizou. Cortando o microfone de quem? Que tá cortando? Meu? O teu. Seu, filho. Seu. Não, mas deve estar cortando pra vocês, pro pessoal aí que... Espero, cortou pra todo mundo aqui. É só que a gente tá participando de uma conversa, a gente precisa escutar o que você fala. Ah, eu quero que se fodam todos vocês, vão a puta que o pariu. Então, começando aqui, galera... Fodinha de Ouro, o prêmio mais renomado do Brasil de games. Games, pra quem não conhece, são joguinhos onde você consegue apertar botões e fazer os bonecos andar. Essa é a definição. O jogo de carro não tem boneco, cara. Tem dentro, tem um boneco. Tem boneco dentro, tem dentro. Carro dos bonecos. Tá, e Tetris. O boneco é o espírito do boneco. Cada boneco ali. Foda-se. Acho que eu tô enganado. Cara. Não, o boneco é o Tetris. E jogo de pinball. O Pimba ou o Tetris? É, o Pimba é o boneco. O primeiro Burnout tinha carro fantasma. Os carros andavam e não tinha ninguém dentro. Mas você imagina que tem um boneco ali. A essência do carro é o boneco. Enfim, filha da putas. Nossa premiação é ao vivo. E você pode participar dela através do chat do Hitbox. @GamesFodaLive. Hashtag Games Foda Live. O Rick tá completamente bêbado já. Já tô bêbado já. E você pode mandar um e-mail aí, live@gamesfoda. Arthur Zeferino estará olhando o tempo inteiro nesse e-mail durante o programa. Pra ler esse e-mail seu. Pode mandar a mensagem que você quiser aí. Então é isso aí, galera. Nós vamos rodar agora uma vinheta sensacional. Feita com. Pra homenagear aí. 100 anos da abolição da escravatura negra. E. O que você tá falando? Caralho, só uma vez. Pelo amor de Deus, cara. Sim. Outro feio fodinha de ouro de excelência em jogos eletrônicos 2014. Vocês estão escutando alguma coisa? O que aconteceu? Você caiu. Bom, tá gravando aqui, tá gravando. Não tá transmitindo, ó. Deve tá. Agora tá transmitindo. Acho que voltou a ser transmitido. Voltou? Voltou. Roda a vinheta de novo, por garantir. A vinheta cortou no meio. Vocês estão zoando. Vocês querem começar de novo o programa? Vamos começar de novo. Não tem mais volta. Então. Conceito. A produção hoje tá muito ansiosa por causa do prêmio. Vou rodar a vinheta. Está no ar. Outro feio fodinha de ouro de excelência em jogos eletrônicos 2014. Agora deu certo. Ou não deu? Isso que ele precisa do Patreon, tá vendo? O Guerra quebrou completamente, cara. Cara, eu preciso de uma mesa de som. Você vê como que tá a minha tela hoje aqui? Tá absurdo. Ó, galera. Escreveu The Sound of Silence. Sim, se até o Neil Patrick Harris conseguiu cagar enquanto apresentava o Oscar, o Samuel Hicks pode errar o quanto ele quiser. Pera, o Neil Patrick Harris não cagou, não, cara. O que você tá falando aí? Foi, mandou bem pra caralho. Não, ele foi uma piadinha bem sem graça. Também é sem foi graça, horrível. Você achou horrível? Foi um lixo. Horrível o quê? O que você gosta então daquele cara do Family Guy lá? Não! Pior é que eu tava pensando justamente nele quando o Neil tava passando as piadas, porque, tipo, era a mesma piada sendo estendida por 10 minutos, assim, é justamente o que o Seth MacFarlane faz, tá ligado? Ai, desculpa. Pô, para de falar dos prêmios menores. Bom, é pra tá gravando. Isso é irrelevante. Aliás, vai ficar melhor ainda. Agora. É, não, já tava gravando, vai ficar melhor ainda no programa ao vivo, é, programa gravado, porque vocês vão poder ter vários níveis de constrangimento, assim. Cara, eu só ri. Nunca antes visto na internet brasileira. Enfim. É muito profissionalismo. O Fodinha de Ouro 2014, pra quem não sabe, é o nosso prêmio anual pra premiar os melhores jogos do ano de 2014. É, e isso, é... todo ano a gente premia os melhores jogos de 2014. Viu, qual que é o nível do Patreon? Fala, bom, a gente não falou do Patreon. Galera, até o Patreon, pra ficar, pra deixar de ser bosta o nosso programa, e ficar lixo, tá ligado? E tem que ter um Patreon agora, pra uma mesa de som pra mim, cara, que eu não consigo apertar tanto botão assim, cara. Imagina que da hora, se for, que é que nem o Emílio Zurita, assim, só puxando os botãozinhos assim, acho. Entra som, vai ser louco, cara. Ah, os caras perguntando em 2014, sim, né, porra, os jogos. E esse 2014. Ano é de 2014, desculpa. Não, vamos fazer o 2015, vou prever. Nossa, vai ser foda pra caralho se você escreve desse ano. Não, olha, ganhou, é GOT. Aqui já tá definido, vai sair Phantom Pain, filhão. Acabou já, verdade. Não tem. Não, vai ser The Order. The Order. Bom, o The Order pelo menos é melhor que o Kirby, né? The Order. Oh! Não, peraí, tá, você não jogou o The Order. Ô, caralho. Vai na sua casa aí, vai. Então esse aí. Vai. A gente escolheu os melhores lá do ano que a gente achou, numa disputa muito disputada. E aí o povo voltou e fechou agora às 8 da noite a votação. E aqui, como é Brasil, aqui é rapidinho as coisas. Eleição aqui funciona. É, não tem que estar contando papel. A gente arrumou o palco, imprimiu os prêmios, foi tudo assim. Sim. Inclusive a gente alugou o Teatro Moacir Alves só pra sediar essa incrível premiação. O Teatro Moacir Alves. Teatro Pepus Ferreira. Hicks, você ficou assim, ofendido pessoalmente porque a gente falou mal do Neil Patrick Harris. Eu fiquei ofendido. Tá tão bom, tá tanta coisa aqui na minha tela que eu tava mutado até agora. Ninguém escutou xingando vocês desse piada e tal. Não, é sério. Tá. Caralho, velho. Eles falaram, o Hicks tá morto. Não, caralho, cara. Ninguém escutou do Neil Patrick Harris também, eu falando que é bom pra caralho, cara. Enfim, tá o melhor programa do mundo aí. É. O Games Foda Live foi Dia de Ouro 2014. É o primeiro prêmio logo? Já é o primeiro? Para. Cada um apresenta um prêmio. Aí todo mundo fala. Senão o Afro nunca vai falar. Eu quero apresentar o de tecnologia. Oi? E eu quero apresentar. Eu o game design. Tô dando spoiler já, cara. E eu quero... Mas, spoiler das categorias, ô filha da puta? Todo mundo sabe. Ah, calma, que... Não, é porque se você quer apresentar... Não, não vou nem falar nada. Não, eu quero apresentar. Se não foi spoiler antes, agora é, já. É. Então apresenta logo a tecnologia. Não, agora não quero. Vamos também. Lá, pera aí. Não com essa porra. Narrativa. Não, é artes visuais. Uf, caralho. Artes visuais? É na ordem que tá aqui, não é? Sim. É. Sim. Então, é que o Afro é um bosta. Em vez de você apertar Enter pra ficar tudo no mesmo bagulho, aí. É muita organização. É muito zoeira esse Afro, cara. O Afro nunca mexeu no computador antes na vida. Desculpa, gente. Desculpa pelo Afro. É que ele só conhece o sistema da Nintendo, aí não é. É isso mesmo, cara. Eu tô rodando aqui. Peço desculpas esse ano por ter que usar o Facebook pra votar lá, mas é o que deu pra fazer, galera. Foi mal. Ano que vem eu juro que eu ponho o Twitter lá. Ó, pra cobrar, hein. Pode cobrar. Não faz nada. Nem vai existir mais Twitter. A partir de 1000 no Patreon a gente bota o Twitter. Ó, o Tibbs falou que se a Nintendo ganhar um prêmio, deixa o Guerra anunciar. Deixa eu ver, peraí. Não, caralho, não, não, caralho. Olhar isso, para, cara. Ó, enfim, o que, que é artes visuais? Quem é que vai explicar pra gente o que, que é artes visuais? Esse é o discurso pré-Oscar do que é artes visuais. Então, artes visuais são as artes que dependem do sentido da visão para serem apreciadas pelos sentidos da humanidade. O que seria o mundo sem as artes visuais, não é mesmo, Marcelo? É verdade, é incrível poder contemplar uma arte bem feita, amigo Arthur. Vamos aos indicados ao prêmio de artes visuais. Os indicados são... Guilty Gear Extra! Que merda é essa, cara? Extra! Alien Isolation! Child of Light! Transistor! The Wolf Among Us! Coisa horrível. Zero! Não, zero não é indicado. Zero é. Tem as menções honrosas, você não vai falar das menções honrosas? Não, foda-se, as menções honrosas ficou lá. Já foi mencionado. É o filme do Lego. E. Bom. O Fadinha de Ouro, de Excelência em Artes Visuais 2014, vai para. Transistor! Aê! Aê! Não, ninguém esperava. Merecido. Eu vou deixar você terminar o discurso, mas eu só queria dizer que o Metal Gear Solid Ground Zeroes é o jogo mais bonito já feito. I'ma let you finish. Galera, se você votou em um jogo que não era Transistor, pode você falar que sou advogado. Viu? É que assim, a galera reclamou que não dá pra ouvir, mas é que os caras são muito campeão. Não deixa, você não sabe da emoção. Ganhou o bagulho, aí eu botei a música, ficou mó bonito, vocês vão ver na gravação. Aí vocês ficam falando atrás, ninguém quer saber a opinião de vocês, cara. Ó, oh, a Platinus falou que Guilty Gear foi roubado e foi mesmo. Inclusive, não, eu tava comentando esses dias lá na redação. Que é interessante, porque o Alien, ele é bonito porque ele parece com o filme. Uhum. O Guilty Gear, ele é bonito porque parece um anime. Sim. O... Qual que eu tô indicado? Wolf Among Us. O Wolf Among Us, ele parece um quadrinho. O Child of Light, ele parece um livrinho infantil. Mas o Transistor, ele é bonito porque ele é bonito só. Ele olha é só. É uma coisa única. A virtude das coisas vem do que elas são, não do que elas tentam ser. É. Parabéns. Nossa! Parabéns. Pra quem não ganhou, segue em frente aí, tem outros troféus. É, não são tão importantes quanto Fodinha de Ouro, mas... Mas se tem artes visuais em jogos, como que jogos é arte também? Enfim, é... Inks, tudo que você disse não fez sentido nenhum. Então já vai bater papo sobre Transistor ou já vai pau na máquina? Como que funciona? A gente não sabe como funciona. A gente não tem ideia de como funciona esse problema. A gente pode fazer igual no Oscar e falar os melhores dos Game of the Year, um por um, assim, entre as coisas. Ah, uma... fala então. Não. Ou só do Transistor. Fala aí, por que Transistor foi bom arte visuais, fora isso que você falou. A gente já falou, cara, é isso. Fora isso. Não tem mais nada pra falar. É só lindo mesmo. Sim. Eu acho que o Nelzão consegue explicar melhor. Eu acho que a gente pode só partir pra próxima. É muito lindo, cara. Não tem como. O esquema que ele usa, eu lembro até de Last of Us, quando a gente jogou, o Celo falou que tinha um negócio muito com vermelho e verde. Então você acha ele mediano, então? Caralho. Deixa eu terminar, cara. Meu Deus. E o Transistor traz o negócio do vermelho e verde também, só que ele não usa eles como contraste, que nem o Last of Us usa. Ele usa eles como harmonia, tudo a partir de uma coisa só. O jogo todo é uma coisa só. Você não consegue apontar que tal elemento é mais bonito do que o outro. Ele é completamente coeso na arte dele, entendeu? E isso todos os elementos dele, não só os elementos visuais que a gente vê enquanto a gente joga, quanto até design dos menus durante os turnos, esse tipo de coisa. É tudo muito bonito e tudo muito bem feito pra ser parte de um produto só. É isso aí, tá explicando. É emocionante. Ó, os caras falaram que você tá muito exaltado, né? É, o microfone que é novo parece que é mais alto do que eu tô falando, mas não, eu tô... Tô tão sereno quanto sempre. É que o Nelson não fumou maconha desde hoje. Um abraço. cara, sabe o que é o problema também? O Tuba, ele tinha um programinha que o Tuba fazia pra mim que eu conseguia apertar o botão. Só que eu esqueci de falar pra ele que não rodou no Windows 8. Então eu tô no Winamp e aí às vezes toco uma música que não era pra tocar, mas tudo bem. Ainda bem que logo vai entrar a grana do Patreon, né? Que bom. Não, mas acho que uns $1,000 aí pra ter uma mesinha de som, né? $1,000 por mês, a gente tem uma mesinha de som. O que é $1,000 por mês no nosso Patreon? Que é? A gente não falou o endereço até agora. Fala aí. patreon.com/gamesfoda. É, a gente fala Patreon, mas na verdade é Patreon, viu, seus burros? É Patreon? Não, tô falando como a pessoa escreve. Nossa senhora, você é mais burro que eu, cara. Às vezes o cara escreve P-A-Y-T-R-O-M, sei lá. Ó, como eu já falei no último podcast, não é feio você falar pro seu pai que é projeto de escola, nem pro seu chefe que vai melhorar a empresa e, tipo, várias coisas mentirosas assim que nunca ninguém vai descobrir. E que ainda vai melhorar a sua visão com o seu chefe, por exemplo, que vai achar que você é um cara preocupado com o trabalho. Ou com sua mãe, que vai achar que você tá estudando. Ela fala assim, puta, eu vou dar aí 10 por mês aí, meu filho vai ficar muito mais inteligente. E na verdade você vai estar enriquecendo a gente aí na nossa praia de Miami aí, que a gente comprou. A gente fechou uma praia, só lá pra nós lá em Miami. Enfim. Próximo prêmio. Qual que é o próximo prêmio? Próximo é de narrativa. Narrativa. Oh. O que significa narrativa? É afro. Afro se narra. O afro ele não sabe muito bem porque ele só joga coisa da Nintendo. Cala a boca, Nelson. Você prefere narrativa ou narrar passiva? Oi? Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Foi bom estar com vocês. Falou. Grande afro. Afro é um gênero narrativo. Vai explicar pra nós agora tudo que você precisa saber sobre narrativa. Explica aí, afro, pra gente. É, narrativa é quando os caras escrevem sobre o jogo. Quando os caras escrevem. Do melhor site narrativo. É isso que vocês votaram, gente. É pra isso que vocês votaram. Esse é spoiler. Não, pera aí. Quando os caras que fazem o jogo escrevem pra passar o jogo pro público. Não, não é nada a ver isso, cara. Não é nada, absolutamente nada a ver. Narrativa não, cara. Narrativa é como você conta a história, só isso. E sim, é assim. Foi ligado, isso que eu falei, cara. Foi? Não foi. E, gente, o afro é o único do set que não bebe, não usa droga. Imagine isso, cara. O que sobra? O que sobra desse site? Não sobra nada, cara. Mas jogo tem história? Será que os jogos já passaram Hollywood? É incrível isso, né? Porque no meu tempo era só você pula, aí ou você cai no abismo ou você alcança a plataforma seguinte. Não tem histórias. Isso não é uma história? É assim, é uma história de conquista e superação. Ah, então o Mario ganhou a melhor narrativa, é isso? É, isso aí, já. Não precisa dar que bonito. Mario. Ganhou, ó, fodinha de 85 foi do Mario. Fodinha de 85. Não sei se ele ganhou. Foi e não volta. Foi bem disputado aquele ano. Eu vou e não volto. Olha lá, a guerra tá revoltada. Eu vou e não volto. Vamos ver só. Tá, vamos aos indicados. Tá, velho, então. Indicados aí. Fala indicados são... aí, The Walking Dead Season 2. Oh. Ou 2. Ou 2. Valiant Hearts. Lisa. The Talos Principle. E South Park The Stick of Truth. Pau da verdade. Excelente. E o grande vencedor é Talos Principle. Não. Infeliz. Não, infelizmente não. O vencedor é Valiant Hearts. Eita! Ó! Oh. Que surpresa! Qual que é a música do Valiant Heart? Essa aqui que é a música do Valiant Heart. Deixa eu passar um pouquinho ela aqui pra galera escutar. É, o Rinks é a música de todos os jogos, porque ele não sabe qual ganhou. É, eu falei pra você deixar passar a música, filha da puta. Eu deixei tudo marcadinho. Tem que só falar que o Talos Principle ganhou tudo. Talos Principle, na verdade, foi o que enfiei. Eu e o Neozão enfiamos quase em tudo ali, né, cara? Não, foi. Você tá nos Principal Tuba, choveu, Super Time Force. E eu assim foi. Você, Lisa. Eu choveu Night. Basicamente foi assim. É, eu tentei colocar o Guilty Gear nos bagulho e não rolou, né? Pelo visto. O Guerra queria botar. Guilty Gear. Melhor narrativa, Guilty Gears. Ei. Você acha que o vencedor Valiant Hearts escreveu bem sobre o jogo? Ah, cara, eu acho que ficou bem bonito. Você acha que acho que foi... só eu joguei Valiant Hearts aqui, né? Eu não joguei Valiant Hearts, mas uma pessoa me disse que era muito bom. Eu acho que foi arte. Vai lá, Guerra, vai lá. É, a minha filha de número 2 jogou. Diz que é muito bom, eu não joguei. Tá, Duba, fala aí, por que você acha que foi merecido o Valiant Hearts ganhar a narrativa? Ele é muito bonito, a história dele é muito boa, ele conta muito bem, tem 5 personagens, ele vai contando do ponto de vista de cada um que tá acontecendo. E eu quase chorei no final dele. Ô, louco. Um dos poucos jogos eu quase chorei no final. Já chorou, hein, encharcou sua barba. Acho que no To The Moon eu cheguei a chorar, caiu uma lágrima. Nesse só deu aquela... Putz. Modern 3. Que tem. Eu acho que a galera tá tirando foto do cu, hein, porque eu acho que tinha outros jogos que merecia mais, né? Isso tudo bem, gente. Eu acho também. É por isso que esse prêmio é o único prêmio no Brasil que quem decide é você. Nossa, mas foi... A diferença de votos foi muito grande dele pro resto. Então, não tem desculpa. Se for uma bosta esse prêmio, a culpa é de vocês. O Valiant Hearts teve 5 votos e os outros tiveram 2 cada um. Se for um lixo esse programa, a culpa é de vocês. Vocês que fizeram esse programa. Vocês craftaram esse programa ao longo de uma semana. Enfim, é. Nossa, o Satoru Wander falou no chat que o único jogo que ele quase chorou foi o final de Metal Gear Solid 4. De desgosto, né? Desgosto. O final de Metal Gear Solid 4 é um dos finais que, tipo, pela internet você vê, é um dos que mais emocionou a galera mesmo. Talvez porque eles nunca tenham revisto, sei lá. Ó, o final assim, que eu chorei mais, que eu me lembro, assim, total, assim, foi Bioshock 1. Eu fechei numa época que ninguém sabia, eu peguei pirata o jogo mesmo, assim, desculpa aí pela propaganda do pirata, mas aí eu peguei pirata. Pegou com seu primo que foi pro Japão, não, lá já tinha. Eu peguei vazado no Black Cat Games. Já deu, ô. Pelo amor de Deus. Fala que você quer. Enfim, ninguém sabia ainda do bagulho, como que era o bagulho. Aí eu gostei tanto de Bioshock, eu fechei, tipo, num dia, assim, 2 sentadas. Aí a hora que terminou o jogo, cara, que pegou na mão, assim, que foi aquele final das mãos, puta que pariu, cara, só lágrimas correndo no meu rosto, eu não esperava aquilo lá, cara. Me tocou profundamente, assim, tá ligado? Pior que eu acho o final de Bioshock, tipo, de longe, a pior parte do jogo, assim. É meio fraco comparado ao resto. É bem ruim. Vocês não entendem nada, vocês são da dissonância ludonarrativa. Vocês falam, isso não combinou com o jogo, vai tomar no olho do seu cu, cara. E se o cara quis se redimir no final da vida dele, você não sabe nada, cara. Pô, mas esses bagulho de se emocionar com o fim de jogo é foda, cara. O único jogo que me abalou assim foi o final do primeiro Kingdom Hearts. Por mais paia que seja. Nossa, assim. O final do primeiro Kingdom Hearts, o bagulho é completamente Disney, assim. O porra, mas o final é bizarro, cara. Nossa. Não, sim, né, ele é completamente Disney justamente porque ele é um bagulho, tipo, bobinho, infantil, mas ele dá umas emoções, assim, meio instintivas. E eu acho que o que mais pegou, assim, é que eu não esperava, tá ligado? O Cup aqui. No final de todos os Kingdom Hearts, eu gosto. O Cup no chat. O final de Google Táxi, quando ele tá na praia reencontrando com os amigos, me abalou legal. Nossa, cara, vai ser assim mesmo o final do bagulho, com certeza. O Surox tá reclamando ali com o emoticon, porque o Surox só joga... É multiplayer. Ele só joga competitivo. Só joga competitivo, então o máximo que ele chorou na vida dele foi quando o cara xingou a mãe dele no online. E ele ficou chorando a tarde inteira. Porque a mãe do Surox é a única mulher que ele realmente aprecia no mundo. Enfim, vai, vamos prosseguir com a compreensão. Próximo de game design. Vai, game fala design. Aí, Rod. Eu explico? Bom, o que é game design? Game design? Game design. É basicamente a forma como o jogo é construído. É a forma que ele sabe utilizar as mecânicas dele, as coisas que ele oferece pra poder construir um jogo bom a partir disso. Tipo, level design. Tem design pra caralho. Então, na verdade, esse premiação de game design, ele entra na mesma categoria de fotografia, montagem E level design também. Tom, é tudo a mesma coisa, tá, gente? Quem me disse foi José Wilker antes de morrer, ele me contou que são todas as mesmas categorias. E espero que não seja cedo demais aí. Bom, eu acho que já as passou. Pessoas ficam confusas da diferença entre game design e mixagem de som, mas é basicamente a mesma coisa. Só muda que um é analógico e o outro é digital. Meu Deus. O pessoal fica aí. Fica na dúvida, mas agora o Celos explicou aí através dos nossos ensinamentos, nosso mestre José Wilker, grande game designer. Mestre de cinema. Enfim, calem a boca. É, os candidatos de game design foram Super Time Force, Shovel Knight, Transistor, The Talos Principle e Super Smash Bros. For Wii U. E Metal Gear Solid. E o vencedor é... Não, cala a boca, você sabe. Tá aqui. Você disse que ia sair, você ainda tá aqui. E o vencedor foi... Aê! Talos Principle. Pois é, eu acho que vocês estão falando do coração. Beleza, vocês podem falar. Com maior distância. Antes que com maior distância, Shovel Knight. Ah, você tava botando a musiquinha? Tá, pode falar. Você pode aí. Shovel Knight foi antes que ganhou com maior distância. E sei lá, qualquer pessoa que jogou o negócio consegue entender por quê. É um jogo que é muito bem construído, que ele sempre que oferece alguma coisa nova pra você, ele te ensina logo depois como utilizar. Alguém tava falando isso, acho que era o Neo, né? Eu, sim. O Neo tinha comentado isso na redação. Enfim, é um jogo totalmente bem construído, muito bem pensado mesmo, você vê a diferença dele. É game design 101 ali. É, mas é aí, Neo, fala aí, Talos Principle, a galera não jogou, hein? Pedro, não que eu discorde de Shovel Knight, também acho que é um jogo muito bem construído. Mas o Talos Principle, ele tava num limbo muito complicado, porque pouca gente jogou, e ele era caro pra um jogo indie, não teve marketing, tá ligado? Eu acredito, é difícil vender ele também. Sim, é, mas é que assim. Mais gente teria gostado. Por exemplo, se o que o. O Rezende falou que Talos Principle é o Boyhood do Cotinho de hoje. Isso não adianta nada. Passaram 12 anos fazendo Talos Principle. E o Shovel Knight, o quê? Um ano e meio, sei lá. Isso é foda, né, cara? Todo mundo falando que o Boyhood tá. Tudo bem, que assim, é realmente muito admirável o cara passar 12 anos no mesmo projeto. Mas, porra, ninguém ficou nessa por causa do Duke Nukem, sabe qual é? Caralho, o jogo tá aí. Duke Nukem? Não, mas ele não entrou em limbo. Os caras trabalharam 12 anos, né, Gui? É diferente. Uma coisa é 12 anos voluntários, o outro é involuntário, né, caralho? Outro é 12 anos de escravidão. Não, nossa, viu? Mas é exatamente isso que o Rod falou. Ele acabou de escrever perfeitamente Talos Principle pra mim. Tipo, ele usa muito... Assim, cara, tá, tira do cu esse negócio aí. Porra, deixa eu falar do meu jogo preferido, cara. Não ganhou nenhum prêmio, cara. Mandou Nintendista tirar do cu, se fudeu no... Tem outros troféus. Alguém aqui não jogou Shovel Knight? Então, eu não fechei. Não, terminei. Eu estou jogando, mas eu não terminei. É, só tem manjão aqui nessa porra. Sim. Não, mas eu joguei acho que mais da metade. Que perdeu. Verdade. Tá, então... Shovel Knight é muito bom, etc. Daqui a pouco sai pra vocês que tem PlayStation. Verdade, sai agora em março pra PlayStation. Sim, comprem, pelo amor de Deus, senão eu vou dar um soco na cara de cada um de vocês. Pô, é foda, né, cara? O negócio saiu faz muito tempo pra PC e pra PlayStation não saiu ainda. O que você tem pra dizer sobre isso, cara? Tem pra Wii U e não tem pra PS4. Mas tinha que acontecer, né, maior cara? Vitória uma da hora a PC Master Race tinha que sair na frente, de fato. Porque na real, a Nintendo saiu na frente, né, velho? E aí, o que é? A Nintendo saiu na frente? Sim, saiu primeiro. Tinha que ter alguma coisa pra jogar, né? Antes de até sair Zelda, alguma coisa assim. Chora mais. Chola mais, é foda. Perguntar se vale a pena jogar no console se jogar um 3DS. Eu acho que o 3DS é o ideal pra você jogar ele. Eu acho que vale a pena jogar. Qualquer coisa que você tenha dois botões e um analógico, vale a pena você jogar o bagulho. É, eu acho também. Que você joga na calculadora, jogar alguma coisa do 3DS que não esteja no 3DS, você joga aonde não é o 3DS. Ah, não é assim. Isso não fez o menor sentido, não fez nada. Eu quero dizer que se você tem a opção de jogar alguma coisa em qualquer lugar e no 3DS, você escolhe o qualquer lugar. Concordo. Deixa os caras jogar onde quiser, pô. Inclusive eu tô aqui aguardando ainda sair o... Ih, ó, minha cachorra aqui. Olha lá, olha. Ó, não gostou. Tem jogo que é legal pra você jogar portátil. Sim, ainda bem que eu sei quanto agora. Você pode jogar num Vita, pelo amor de Deus, né? Vai sangrar o olho jogando no Vita. Na Vita não tinha um jogo, então. Pena. É sangrar o olho, o negócio é em pixel, meu amigo. Pelo amor de Deus. Categoria. Vamos lá. Tá, o próximo é meu, foda-se. Ó, vocês não deixaram eu falar de Talos Príncipe aqui, minha cachorra tá brava aqui, bicho. Vai, tá irada aqui. Ela falou que é Talos Príncipe do bagulho. Vai, vai, cala a boca. Vai, bota ele, vai. Categoria do guerra agora, vai. Silêncio, agora é o prêmio Excelência em Tecnologia, man. O que é a tecnologia, man? Cara, tá dando muito a minha garganta. Eu vou só parar de anunciar, tá bom? Não, não. Tecnologia, assim, o camarada soube usar os recursos, tá ligado? E aí ele fez um bagulho legal no jogo dele, com os recursos que ele tinha, assim. Ele, tipo, usou a tela de toque do console dele pra poder jogar o negócio olhando pra TV, não pra tela de toque, já que negócio pra TV. Então, assim, ou o cara usou, sei lá, uma engine que a galera só usa pra fazer FPS e fez um anime, assim. São coisas diferentes. Ele pegou a inteligência artificial do jogo dele e transformou os soldados da base, que parece Guantánamo, em soldados praticamente vivos, que eles têm uma coisa própria, né? Eles que saem fazem base, a mesma coisa toda hora. Então fazem a mesma coisa toda hora. Praticamente os Richard Dawkins do... E que não dá pra você entrar em casa nenhuma do bagulho e tal. Cara, eu não tô falando da casa... Falando da inteligência Que jogo será que ganhou, né? Vamos lá os candidatos, Guerra. Vamos lá, 20 minutos. Mas os candidatos... os candidatos são... Guilty Gear e Xrd. The Shine. Shadow of Mordor. Metal Gear... Metal Gear Solid Ground Zeroes. Super Time Force e um outro jogo aí que não é de luta. Super Smash Brothers for Wii U. Excelente. Esse eu mando bem. Esse eu mando bem. Tecnologia. As versões honrosas são Assassin's Creed Unity, apesar de tudo. Eu tô lendo o site, desculpa. eu tô lendo. Alien Isolation e Dragon Age Inquisition. E o vencedor é... o vencedor é Metal Gear Solid Ground Zeroes. Aê! O pessoal vai achar que ele tá zoando, mas... Eu tenho uma observação. Na verdade, nesse prêmio específico, eu acho que o Guilty Gear era mais excelente tecnologia que o Metal Gear. Por quê? Porque, cara, você esperava um anime Unreal? Falando sério, assim. Do Metal Gear, a gente espera coisas grandiosas em relação à tecnologia, porque sempre é um jogo que dá uma puxada. Puxou no PlayStation 1, puxou no PlayStation 2. Bem ou mal, deu aquele chute inicial, né, de cara de Next Gen no PlayStation 3. E o próprio Peace Walker no PSP também é bem surpreendente. E o Ground Zeroes até não... Assim, o Ghost Babel no Game Boy Color também é uma coisa... Ghost Babel no Game Boy Color é um jogo excelente, cara. Sim. É um jogo muito bom. E é uma série que tá associada, né, à excelência em tecnologia. Então, meio que... Sabe quando você já espera muito do bagulho? Assim, você tá... O bagulho é sempre tão acima constante. Da média, né? Não vou dizer acima da média. Tá, é acima da média. Mas ele é sempre tão constante nesse ponto. E... meio que, não vou dizer que perde a graça, mas você não tem mais como se surpreender naquilo ali. Acho que o indicado era mais a Fox Engine do que o Metal Gear em si. Talvez. Não era, porque a Fox Engine no PES ficou uma bosta. Mas o Metal Gear... Eles usaram a Fox Engine no PES? Usaram. Caralho. Mas dá pra dar um CQC assim? Você acha que a Konami tem grana pra tomar que uma engine? Tem, aquilo ali. Não, é engraçado, vamos você entra no site da Konami. Eu tava vendo isso ontem que saiu a Metal Gear Collection de roupa e tal. E aí eu acabei entrando no site da Konami e tinha assim na aba Games. Aí você clicava na aba Games e tinha a opção All e Metal Gear. Só isso. Porra. É muito triste isso. Tá boa a situação lá, tá legal. Ah, o Miguel ali falou do CQC no PES é o melhor conceito, cara. Imagina as brigas de torcida assim com. Cara, seria bom, agarrando o pescoço, assim, jogando maluco no chão. Louco. Seria legal se eles reaproveitassem os modelos pra pôr, às vezes, sei lá, você tá jogando Metal Gear e aparece um soldado com a cara do Cristiano Ronaldo. Ia ser da hora, cara. Jogar com o Kojima. Fazer um esquadrão, no Cristiano Messi. Ronaldo, Neymar, Messi. Nossa, ia ser muito shake. Bom dar um tempo nesses malucos, hein? Imagina nossa, um shake. Dar um tempo nesses malucos, imagina. Pôr o cara pra dormir e sei lá, botar ele de cara num penhasco, assim. É, sei lá, acho que a surpresa do Metal Gear da Fox Engine foi que no PC ela não tá ruim. Não, não é nem que só que no PC ela não tá ruim, ela tá boa em tudo, ela tá boa no PlayStation 3. No Xbox 360, sabe? Não tá tão boa, mas ela funciona e o jogo está aproveitável, não é? É, eu acabei não comentando isso, mas porque eu joguei relativamente pouco no Play 3, mas é uma observação muito boa. O Metal Gear Ground Zero nos consoles antigos é um jogaço ainda, cara. Sim, não, eu agora eu jogo no PC, que saiu no Steam e tal, e eu gosto bastante, claro, é muito superior. Mas eu joguei algumas dezenas de horas no meu PlayStation 3, e não foi assim penando, imagina como que era na nova geração. Não, o bagulho tá bom, tá bonito. Não, tá realmente muito bom. Então, é merecido, mas eu acho que o Guilty Gear. Ele foi um choque maior, assim. Até porque o Guilty Gear, assim, quando a gente tá falando de excelência de tecnologia, a gente tá falando de controle, essas coisas, e tá muito bom, assim. Não, mas a comunidade gostou, que eu não ouvi falar dessa bosta, cara. Cara, eu ouvi falar que ele vendeu mal, mas tipo, foi comentário que eu vi. É que o Guilty Gear não é um jogo que vende muito, normalmente. Não, tô falando de comunidade de luta, tipo shoryuken.com. É que o que aconteceu é que o Guilty Gear tem pouquíssimo boneco. É, e a galera é porque assim, é a Axis, né, então tipo, ano que vem vai sair outro. E aí, esse ano, né? Vai sair um no final, aí no ano que vem vai sair outro, aí no outro ano vai sair. Até, né, a próxima. Quando eles refizeram os bonecos, tipo, refizeram a animação de tudo. E o Fighters aconteceu isso também. Até porque é modelo 3D, então você não tem como aproveitar a animação dos bonecos da época do Pixel, assim. Sim, exatamente. E tava em promoção, aí o Rafael falou. Tava em promoção por 40 conto no Play 3. É, eu comprei. E a versão do Play 3 é meio feia, na real. Então, mas dá pra jogar. Mas então, pelo que eu tô sabendo, não vão tirar o P4 Arena ainda da Evo e colocar ele. Não, vai ter Guilty Gear na Evo. Vão estar os dois. Oh, vai ter Melee na Evo. Não, sim, mas falando dos campeonatos bons. A galera tá acostumada com Smash Bros. Tem 400 personagens com dois botões de porrada. Daí quando lança um jogo com 10 complexos, a galera reclama: vai tomar no cu. Cara, não, mas olha só, ele não tá errado. Ua, não, tá cara. Puto. Não, ele tá errado sim, velho. Não tá, cara, porque boneco. Tem pouquíssimo boneco e dois são DLC ainda. Vai tomar no cu. Sim, cara, mas presta atenção. Smash Bros. Não é luta, sério. Cala a boca aí. O Guilty Gear, cara, não tem nenhum boneco igual, cara. Você jogou o jogo, você sabe que eu não tô mentindo. Não tem boneco igual. Até execução dos golpes é diferente de um pro outro. Pô, o que é jogar com o Badman, sacou? O que é jogar com o Faust? Não, beleza. Ah, mas isso é igual o Street Fighter. Se pegar o Gaia pra jogar, você não vai saber se você joga com quem, por exemplo. Impossível. Tá, mas o Street Fighter é pior isso, porque tem 10 mil shotos. E é então, e agora Smash Bros. Tem dois botões. É exatamente isso que o Surox falou. Tá certo. Não, não, não. Nem é nem um pouco parecido, velho. Mas continuar beleza. O troço aqui. Gente, vamos se fuder no tipo de Guilty Gear. Bora continuar esse negócio. De luta, vamos continuar assim. Qual é a próxima categoria? Próxima categoria é... Zoeira, já? Já? Nossa categoria zoeira. É o melhor zoeira. Jogo stealth. Tô na metade, tamo. Melhor jogo stealth, é isso? Melhor jogo com a Fox Engine, melhor jogo dirigido pelo Kojima. Tem essas categorias, mas é só na premiação do Guerra, isso aí é outro dia. Aliás, eu tava inclusive comentando com os coleguinhas que o Games Foda, o Fodinha de Ouro, ele não é o maior prêmio da história dos videogames, porque o único prêmio de decisão irrevogável é o meu, porque a única pessoa que compra jogo pra mim sou eu. Então, categoria zoeira. Esse programa é zoeira. É uma zoeira pura. Totalmente. Games Foda Live é uma zoeira. A minha existência é zoeira. Deus zoou absurdamente em me colocar no mundo. Seu corpo é 70% feito de zoeira. 70%, eu não cheguei aos 100% zoeira ainda. É, enfim, zoeira é uma linha. Eu tô apresentando já, é uma linha tênue entre zoeira e a bosta. E a gente consegue defini-la muito bem no nosso site. É. O que seria do mundo sem a zoeira, não é mesmo, Rinx? É mesmo, Tuba. E você, gosta de zoar? Quem é Tuba? O nome dele é Arthur Zeferino. Arthur Zeferino, você também gosta de zoar, que eu sei, não é? Claro, quem não gosta de uma boa zoeira, não é mesmo? Vamos então ver quem foi o maior zoeiro desse ano, de 2014. Nos games. Nos jogos digitais. Indicado número 1 é Tcheco no Castelo do Sarney. Segundo lugar, segundo indicado, South Park, Stick of Truth. Segundo lugar, fora. Terceiro indicado, Goat Simulator. Quarto indicado, Super Time Force. Quinto indicado, Jazz Punk. E sexto indicado, Talos Principle, não ganhar. Game Design, maior zoeira. Ganhador, Talos Principle, não ganhar. Puta zoeira do caralho. Não, não é. E o ganhador é... South Park and the Stick of Truth. É, bom, não, mano. Foi dessa vez, Tcheco. Ah, os caras tão tristes, realmente. Eu vi ali o Tcheco guardando. Cara, mas o Brasil nunca ganha no Oscar. O Tcheco guardou o Oscar. Cara, o povo clamando pelo Tcheco tá um negócio bonito de se ver, né? Porra, velho, vocês tão clamando pelo Tcheco. Que vocês votaram por isso? Não votaram? Votaram melhor, pô. Oxi. Kart Memory que Tcheco, aí não fala bosta também, né, cara? Vamos banir esse cara, vamos banir o R-Reset do canal aqui. Banir o cara do Games foda pra sempre. Como alguém que não assiste South Park desde os tempos da MTV. Passava na MTV, né? Na verdade... Eu queria perguntar... Não, agora deixa eu falar aí, todo mundo falou durante o bagulho, eu apresentei isso, eu vou falar dessa merda. South Park... Não, é o que eu vou perguntar, caralho, antes de tudo. Eu não joguei, eu não assisto South Park há uns 10 anos, pelo menos. Eu quero saber o quão internas são as piadas, ou a zoeira abraça todo mundo. Não, na verdade é um jogo que dá pra perfeitamente você pegar e jogar na tua casa. É, assim, bom, você, né, saber... Se você comprar ele hoje, você consegue jogá-lo no seu computador. É verdade, o Steam ele dá essa oportunidade pra você de jogar ele. Mas o detalhe é que dá pra você entender sossegado a história inteira, é uma história fechada. É como se fosse um episódio de South Park grande. Como acho que o Tuba falou no review dele, acho isso, não sei. Mas o interessante é você realmente jogar, assistir tudo. Pega e assista tudo, tem no site do South Park, perca sua vida, assista todos os episódios de South Park. Eu assisti todos os episódios de South Park graças ao Tuba e a esse jogo, e realmente vale muito a pena, porque os caras se empenharam absurdo. Matt Stone e Trey Parker se empenharam absurdamente pra fazer essa porra desse jogo. Prática, tem referência a todos os episódios de South Park, todos os trash do jogo, todos os trash do jogo são uma referência a um episódio. Tipo, o episódio que não tem nenhuma referência, eles colocam num trash do jogo. Então tem referência a todos os episódios de South Park. É realmente absurdo o empenho dos caras pela zoeira. É o Arkham Knight dos desenhos. É fantástico. Caralho. Mas peraí, você viu todos os episódios graças ao Tuba ou graças aos criadores da série? E a Deus, aos criadores da série, ao Tuba e a Deus. São as três pessoas que eu tenho que agradecer aqui nesse. Tá aqui no meu discurso aqui. Entendi. Ah, então tudo bem. Mas é legal que ele usa a zoeira no gameplay. Ele faz humor com o gameplay do jogo. Também. Tem parte que você tem que apertar coisas e tal. Caramba, jogo que você tem que apertar as coisas. Inclusive, Você pode jogar na sua casa, você tem que apertar coisas. É revolucionário esse jogo. Velho, não tem como. Não sei nem pra que tinha outro indicado ali. Podia ter sido só ele. Não, inclusive, ele a tecnologia. Ele leva tanta subversão do South Park pra você, assim, como se você estivesse dentro do jogo, que tem um amigo meu que ele é, tipo, muito radicalzão, assim, e aí tem uma cena que os aliens enfiam uma onda anal no seu cu. E ele ficou revoltado com essa cena e não jogou mais. Ele falou assim, não, não quero uma sonda anal no meu cu e parou de jogar. Isso é uma história real, cara, tá ligado? Caramba. Isso é verdade, ele ficou revoltado. Os games aí, se tem alguma dúvida, agora não tem mais, acho que é arte. Ai, ai, ai, enfim, que bonito, não, né? Não sei se foi merecido, não joguei, mas eu respeito. Não, com certeza foi merecido. Em zoeira foi super merecido, não tenho nem o que falar. Os caras se empenharam mesmo na zoeira, não tem nem o que dizer. Impressionante, tô realmente comovido. Vai fazer uma homenagem agora, antes de tudo. Chegou na metade. Deixa eu pegar uma cerveja lá, você já vai falando aí. Vai contando a piada aí, conta a piada aí. Hideo Kojima. Homenagem aos almoços do Hideo Kojima. Qual foi o melhor almoço do Kojima em 2014? Cara, eu vou te falar um negócio, que ele foi num lugar daqueles que os caras fritam a própria carne assim na mesa, tá ligado? Ah, isso é massa. Velho, aí ele postou uma foto da carne, massa. Assim, tipo, a carne toda suculentinha, assim. Eu vi o tweet na hora que eu tinha chegado no trabalho, assim. Nossa senhora. Caralho, filha da... japonês, filha da puta. E onde que eu vou arrumar, tipo, churrasco em Copacabana, sei lá, 11 horas da noite, não tem como. Você daria um beijo aí... na boca do Kojima de língua? Facilmente, cara. Facilmente. Porra, facilmente. Aliás, não, eu queria mandar um salve. Um salve pro Fernando Muccioli, que alguns de vocês devem conhecer e tal, trabalha com tradução e foi jornalista de games por um tempão. Ele foi uma vez na TGS, aliás, isso é uma história que ele gosta muito de contar e eu tô roubando dele, mas ele foi uma vez na TGS, ou na E3, e saiu de uma apresentação e tomou uma encoxadinha, assim, na saída do teatro, assim, né, da sala. E aí quando ele olhou pra trás, tava o Kojima, assim. Então ele foi de fato encoxado pelo Kojima. Tá louco. Tá, mas você vê que ele não é mais jornalista, ele passou a ser tradutor, porque tipo, não tem como você subir mais em algum. Na categoria. Sim. Envolvendo não. Jogos do que ser encoxado pelo Kojima, né? É, ele então, ia falar mais. Acho que ele não tinha mais desafios na carreira. Tá certo ele. É igual o cara do Fate No More que já tinha comido todos os homens, todas as mulheres do mundo, aí ele começou a comer bosta, tá ligado? Que não tinha mais o que fazer. É porque eu acho que essa é a teoria pro Cazuza, né, cara? É, não. Ele comeu todas as mulheres do Brasil, assim, ele fala, agora eu vou comer homem. É, ele, esse do Fate No More subiu um step acima do Cazuza, assim, o cara, comeu todo mundo, até homem e mulher, daí ele falou, vou comer bosta hoje, pra ver qual é de comer bosta. Qual era a homenagem da metade do programa? Era essa? O Kojima. É uma homenagem. Fate No More. Fate No More é uma grande banda, excelente banda. Fate No More e Cake, falando do Roger aí também. Cake e Led Zeppelin. Vocês deviam estar ouvindo Cake agora. E Korn. A homenagem é fantástica. Eu vou revelar então. A homenagem é pra Cida Marx. Um abraço, Cida Marx. Não, tá, põe a música aí pra gente. Que música? Que música? Qual música? Quem é? Sabe? Isso é uma música que eu marquei lá. Não, tem uma música pra homenagem agora. Todo tá. Mundo, um momento sério do programa. Tem uma música, sério? Verdade. Essa aqui é. Uber, pera, tu ali, velho. Olha que lindo. Que bonito. Qual vai ser a homenagem hoje, Tuba? Uma homenagem a todos que morreram nesse ano, 2014. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Morreu o Ralph Baer, criador do videogame. Morreu o Neymar. Morreu a Nintendo 7 vezes. Sim. Morreu, morreu a CBF. Morreu o Chaves, coitado. Morreu o Chaves, o Zé Vilker. Mas o Zé Vilker não foi no outro ano? Não, foi em 2014. Não, foi em 2014. É. Morreu o Neymar de novo. Morreu o Orkut. Orkut. Fabinho Williams. Fabinho Williams. Fabinho Williams jogava muito Zelda. Sabe? É. Fausto Fante. Fausto Fante. Porra, Fausto Fante. Game designer, comediante. Fausto. Morreu o Nelzão. Morreu o Sonic. Morreu o Sonic Boom. Talos Príncipe morreu. Animação interativa do Service morreu, vocês viram? Eles comercializaram o bagulho agora, fizeram um canal só deles, foi ridículo isso. É DLC agora. cada caminho é DLC. Horrível. Morreu o sistema de notas em reviews. Morreu os gamers. Infelizmente tá vivo ainda. Morreu os gamers. Os gamers morreu. Morreu os gamers. Os gamers. Morreu os gamers. Morreu o respeito. Morreu o Mega Man, nasceu o Mighty Nine, o que automaticamente é a morte do respeito. Morreu o Plínio Arruda. Morreu o Gamer Plínio Arruda, cara. Aliás, Plínio Arruda, campeão de Dota 2. Se bem me lembro, o Plínio Arruda morreu no mesmo dia que a CBF. Porque eu fiquei sabendo quando a gente tava no churrasco pra ver Brasil e Alemanha. Foi, sim, foi. Ele morreu de desgosto, né, cara? Muito antes da partida, um pouquinho antes, na real. Ele já sabia o que aconteceu, olha só. Morreu o mercado de jogos nos computadores pessoais. É, morreu o PC Master Race, isso aí. Mas ele já tava morto, não, né, tá, cara? Tá vendendo GTA, mais. Master Race, fala aí, Surox, como é que tá o GTA? Fala pra mim. Tá gostando do GTA? Ah, os caras estão falando que morreu, vai morreu. Filho da puta, não sei nem o que falar. Morreu o Hyrule Wars. Não, esse aí nasceu bonitaço. Morreu, nasceu bonitaço. Jornalismo de videogame. No streaming nosso aqui do final do ano, o Afro fez ligar, caiu tipo 30 pessoas do streaming, só de ligar o jogo, esse assim, apuro. Não, é não. Ligou e Hyrule Wars. E morreu o meu cara no 3DS. Não, calma, calma, tá, porque caiu, porque tu foi jogar. Ó, o Surox ficou putinho ali, ó. Não vou nem discutir. Tá bom, cara. Foi uma brincadeira. Sei lá, quem morreu é o Neymar também. Enfim. Morreu e já tá embaixo da terra. Bora. Acabou Naruto, né, cara? Morreu Naruto. Verdade, morreu Naruto. Aí, caralho. Uma coisa boa. E a Bruna Marquezine? Não morreu, né? Não. Não, mas morre. Se demora, morre. Vivona. Morre, não. Morreu o Twitch. Morreu o Twitch. Morreu o Twitch. O grande então, Twitch. Vocês sabem, mas todas as pessoas que usavam Twitch, depois que elas viram que a gente tá usando a Hitbox, elas passaram a usar também. Todas. Pô, mas eu vi esses dias alguém usando a Hitbox mesmo, cara. Eu falei, caralho, que pau no cu. Morreram cerca de 50 pokémons no Twitch, mano. Acho que mais até. Que lindo, que lindo. É isso aí, gente. Morreu. Nasceu muita e gente. Morreu o Twitch Plays Pokémon, né, cara? Uhum. Então aí, palmas pra todo categoria. Mundo. Morreu o Twitch na Half Meta, né? Vocês viram? Morreu, né? 2014. Morreu o hype do do Summer Games on Quick também? Não, não morreu não. Não, esse não morreu não. Morreu pra caralho. Lembra que os caras mataram o hype pra caralho do não, do rei. Não, foi o evento foi pior por diversos motivos de administração. Mas justamente por causa disso, teve um público maior porque teve mais propaganda. Não, sim, uma porra. Não, mas isso que é triste. E como que morreu o bagulho, sendo que tipo assim... Morreu o hype. Tava o Zid tão reunido assistindo essa bosta aí que tipo... Galera não trabalhava, cara. Ah, um hype grande que morreu em 2014, né? Foi do Destiny. Não. Não, próxima categoria, continua. Ih, vai morrer. Qual é? Vai morrer. Trilha sonora. Afro, apresenta aí. Trilha sonora. Bom, o que é trilha sonora em jogos? É quando tu tá jogando o jogo, tem uma música atrás. E... Todo momento. Não, ou não. Peraí. Ô, Hinks, pausa a música aí. Pausa, tá. Peraí. Ai, caralho. Vamos aí, vai. Cadê? Vai, manda ver aí. Então, esse é um exemplo de trilha sonora que pode acontecer ou não em jogos digitais. No caso, esse é o Guerra tocando um violão. Não dá pra ouvir nada do Guerra. Não dá pra ouvir nada que eu tô falando que você tá me mutando. O quê? Tá muito alto, caralho. Tá alto pra caralho, mas agora eu vou anunciar os indicados da melhor trilha sonora de 2014. Os jogos são Shovel Knight, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Transistor, Mario Kart 8, Destiny, sei lá porquê, e é o violão do Guerra. Não, o violão do Guerra ganha fácil. E agora, e o vencedor foi... Quem foi? Aê! Ele não deu pra escutar o que ele falou. Aqui, ele falou... Transistor. Não, Talos Principal. Fala que nem homem, caralho. Transistor. Eu acho assim, Destiny não ganhou, tudo bem, mas pelo menos Mario Kart não ter ganho já é uma vitória. Ganhou menos votos. Esse aqui, é o que tá em último lugar. Ninguém jogou, cara, do jogo. Como ninguém jogou? Ninguém jogou. O hype veio e sumiu e acabou. Só tem os amigos imaginários do Guerra do Jogo. Viu? Tá faltando 4 episódios, tá faltando 4 jogos. E vocês não aprenderam até agora que eu ia botar a música, deixar a música tipo 5 segundos. E daí... Eu ia voltar a música, daí vocês podem continuar falando. Os caras, cara, é sério, esse programa é uma bosta. Não, não dê dinheiro no Patreon, não vai adiantar nada, cara. Eu tô brincando, doe tudo. Rouba dinheiro do seu pai. Eu ainda não joguei. Oi, que tem eu? Eu ia falar jogando. Puta que pariu, Marcelo! Fala. Ô, caralho. Eu ia falar que eu ainda não joguei Transistor, mas eu lembro quando ele saiu. Eu já adorava a música do trailer, achava animal. E tava todo mundo baixando ou ouvindo no YouTube a trilha sonora assim que o jogo saiu. E a Supergiant, né, falou: meu, não ouve essa porra sem jogar. Tem spoiler na trilha sonora? Não tem, não tem. Aí eles apelaram. Daquele jeito, não é que tem spoiler, não diz nada sobre a história do jogo. Mas eu não discordo deles que é melhor você experienciar aquele tipo de música jogando. O jeito que ela se encaixa no jogo fica melhor do que você ouvir. Não vai diminuir o valor de maneira nenhuma, mas a experiência fica mais forte se você deixa pra ouvir enquanto joga. Mas um negócio que eu paguei muito pau na trilha do Transistor foi que aquele trailer eu assisti em repeat todos os dias da minha vida, desde que lançou aquele trailer. E eu falava, cara, não tem como ficar melhor uma música de jogo do que isso aqui. Daí eles lançaram The Spine, tá ligado? E nossa, tipo... Cara, são duas músicas mais fodas do ano passado em uma trilha sonora só. Então, por favor, se não tivesse ganhado, eu ia ficar mais revoltado que Talos Principal. Não, a trilha de Transistor é fantástica. Como a de Bastion também era fantástica e eles seguiram a linha aí. Parabéns ao Transistor. Parabéns, foi merecidíssimo. Foi uma categoria difícil, teve muito jogo, muita trilha boa no passado. É, eu sinceramente queria que tivesse ganhado em trilha sonora o Shovel Knight, mas acho que o Transistor tá justo. Uhum. Eu gostei bastante do Shovel Knight, mas eu não sei. Então, o maior problema do Brasil é que tem muita trilha boa, mas continua investindo em estradas, né? Essa merda, velho. Tem que investir mais em piada. Eu acho. Eu até acho assim, a trilha do Dash, eu de fato não acho que foi a melhor do ano passado. Mas ela é muito boa, assim. Ela é muito boa. Prestar atenção e tal, ela é bastante boa. E tem uma musiquinha do Paul McCartney ali. E é aquele classicão do Paul McCartney. Olha esse hype safado aí. Clipe brega da desgraça. Não, é boa, não, o clipe boa, é ruim pra caralho. É, mas a música é legalzinha, assim. Eu acho boa, assim, a trilha do Destiny. Eu acho muito boa. Ela é bem... Ela é... Ela é do Hans Zimmer, ajuda assim muito. Do Hans Zimmer, cara. Não, não, a trilha, não, geral. A trilha sonora não é do Hans Zimmer, não? E não é? Do Hans Zimmer. O cara joga o jogo todo dia, não sabe, velho. Não, que não vergonha. Sei, cara. E quem tem tempo pra ler os créditos, cara? Hans Zimmer por agora. Não. Não, enfim, o... Mas o... A trilha sonora é muito... Ela ajuda muito. Não, é o Martin O'Donnell, é o cara do Halo. Ah, que também tinha uma trilha sonora bem legal. Eu acabei de colocar a música do Arquivo X aqui, desculpa, galera, eu dei uma spoilada aí, eu espero que... Arquivo X ganhou, mano, na categoria. Melhor Deadly Premonition. Compositor do Transistor, quem que foi? Do Kojima. Quem que foi? Dá o crédito pro cara. Darren Calma, Corb. Vou jogar no Google aqui. Foi Darren Corb, tô vendo. Caralho, como muito, baixo. Muito profissional. O que que esse cara fez? Deve ter feito ele o baixo. Ele fez baixo. Sim. Então tá valendo. Darren Corb, ó, os caras falando dele. É fantástico. Então, a próxima categoria, quem é que fala? É multiplayer. Os céus, que eu falo, os teclados. Ó, o Rod tá animado. Já vou falar, fodeu. Próxima categoria é multiplayer. Oh. Eu acho que vocês sabem o que é multiplayer, né? Por não, favor. Eu não sei, explica aí, Rod. Explica aí pra você. Você não sabe o que é multiplayer? Ah, não, eu não God. Sei. Você não sabe o que é isso? Não. Não, é multiplayer? Mentira, eu cresci com o Nintendo, é impossível não saber. Mas nunca vi, nem joguei, só ouço falar. Cala a boca. Multiplayer é aquela coisa que fez o Nintendo 64 ser melhor do que o PlayStation 1. É quando você tá jogando. Tá um monte de gente. Nossa, agora foi boa a piada, tempo, cara. Agora foi legal. É uma coisa maravilhosa, cara. Nossa, cara. Multiplayer é o motivo pelo qual vocês deviam jogar videogames. E eu não tô nem brincando quando eu falo isso. Não, enfim, não, quais são os candidatos? É o encontro de duas almas pra um bem comum. Quem queria jogar, por exemplo, quem gostaria de jogar Resident Evil e, sei lá, Resident Evil 2... E Metal Gear, barra, pra jogar, né? Bomberman. Metal Gear, né? 64. Bomberman é bom no multiplayer. 64? Bomberman 64 é bom? Filho da puta, puta que pariu, velho. Indicado aí. Cala a boca, desgraça. Esse foi um exemplo de multiplayer aqui pra você ver. Os indicados são, se eles deixarem eu falar: vai Super falar. Smash Bros. For Wii U, Mario Kart 8, Towerfall Ascension, Nidhogg e um joguinho Destiny. É. Muito joguinho, muito bom. Então, e o vencedor é... Super Smash Bros. For Wii U. Falou, galera. Aê! Falou, foi bom estar com vocês. Eu não sei aí. Nem quanto tá a música aqui. Não sei quanto tá a música. Você botou a música? É. Ó, oh, dessa vez eu tava esperando. Essa aqui. Nossa, hein, que show de bola. Quem iria imaginar? Esse aqui eu quero mencionar. Smash Bros. Ficou em primeiro, mas logo em segundo veio Towerfall Ascension. Eu achei muito legal a galera ter... Foi bem bom mesmo. O multiplayer do Towerfall é muito legal, cara. Depois veio Mario Kart 8, mas foda-se. Ah, como assim, foda-se? Nintendo não tem nenhum. Nintendo ganhou nada até agora aqui, cara. Verdade. Não, mas é multiplayer, É que vocês têm que jogar assim, de algum jeito, né? Vocês precisam jogar. Cala a boca. Não, entendi. O Destiny não ganha porra nenhuma também. Não ligo pro Destiny. Essa era difícil outro jogo ganhar, né, cara? Não, o Destiny não ia ganhar, até porque o nosso público não joga Destiny. A galera que vota, não. Praticamente. Eu jogo Destiny. A galera joga jogo bom. Então foda-se, Destiny. Então. Eu joguei um mês. Esse não tinha como. Não tinha como outro ganhar, porque é Smash Bros. Tipo, é Smash Bros. Então, muita coisa. Eu posso fazer uma observação? Quem é que não quer jogar com 8 players, né? É, então, isso que eu ia falar. Dá pra jogar com 8 players? Claro que dá. Não, o Smash Bros. Local é muito bom, cara. Fala um de cada vez, filha da puta! Só pra você falar, cara, é a única vez que eu vou falar bem dessa porra desse jogo, então aproveita a oportunidade, filha da puta. O local é muito bom, assim. Com 8 players o negócio funciona muito bem. Eu não esperava que funcionasse direito. Como funciona. Direito. Mas o online, meu amigo. E cocô. Não, o online, o online é a pior merda que eu já vi em toda a minha vida. É não, Afro, por favor, cara, não tem capacidade de falar pra mim que o jogo de 4 player tá dando aquele lag lá porque tá no Wi-Fi. É uma bosta aquele wireless. Mas eu falei que tu especialmente pega muito lag, velho. Mas é uma merda, cara. Cara, eu jogo minha mãe de 4 aqui na sala e não dá lag, velho. Vai tomar seu cu. Não, é sério, velho. Cara, eu jogo online toda hora, não dá lag nenhum, cara. Você vem falar pra mim, você é nintendista, caralho. É uma bosta o lag daquela merda. Tá certo, Guerra. Parabéns. Parabéns, cara. É um lixo, lixo. Cara, se for jogar online, vocês já estão errados em primeiro lugar, cara. A graça por quê? Tá todo mundo no mesmo sofá, pô. Tá, mas então... Aí seu amigo perde, ele arremete o controle na parede, como aconteceu comigo. Serious business. Que eu joguei online em um contra um, funcionou muito bem, mas em 4 players é complicado mesmo. Então, mas... Aí o cara... Você vai ver, jogar o Smash um contra um é um público muito menor do que mas a galera é a que joga 4 online, contra 4. É a moral do online, velho. Quê? É a moral do online. Não, não é. Claro que é. Como assim? Lógico que não. Jogar 4 players é como todo mundo, né? No mesmo lugar. Online mas é pra então, um contra um, velho. Então não oferece é que... online pra 4 players. Não, calma. Sei lá. Não. Se é pra não funcionar, não põe, caralho. Sei lá. Então só não tem, por quê? Os caras olharam, não vai funcionar essa porra. Vocês só estão reclamando do jogo, sem graça. Sim, parabéns, Smash Bros. Parabéns, Sakurai. Parabéns, Smash Bros. Melhor multiplayer offline de 2014. Offline e online. Ganhou todos. E online? Melhor jogo de luta do Wii U. Ah, tá. Melhor game. Boa, olha, legal, eu gostei do tom do Rod. O tom do Rod foi muito bom, cara. Ah, o melhor jogo de luta. Olha, Smash Bros. Tinha vários jogos de luta nas premiações, só o Smash Bros. Ganhou. O Guilty Gear foi pra trás, né? Engraçado. É outro que ninguém jogou, né, cara? Nesse. É difícil, né? Agora tem os mais. Os prêmios mais disputados, mais importantes. Os mais importantes. Melhor ator, melhor diretor. Isso, melhor diretor, agora é isso aí. O Strox falou que o melhor multiplayer online é o Taco de Rua. Não, eu acho que o melhor multiplayer ainda é você juntar com os amigos em volta de uma fogueira e contar histórias, entendeu? Eu acho que é isso. Você já fez isso alguma vez na sua vida, sinceramente? Seu hippiezinho de merda, some daqui. Você já viu uma fogueira na sua frente? Claro, eu já pulei fogueira, Sam, você acha que não? Caralho. Mas você já era gordinho? Muito era? Das ruas. Que top. Véio, vamos aí? Você tá zoando os gordos, cara. Próximo é o mais antecipado. É o melhor jogo que não saiu ainda, mas quando sair vai ser do caralho. Ok, essa categoria é muito social. Explica aí, Celos. Explica aí quais os jogos que você mais esperou na sua vida. Putz, acho que o jogo que eu esperei bastante foi Smash Bros. Brawl. Porra! E o pior é que eu fiquei na... Tinha aquele site de dojo, eu esperei bastante mesmo. Não, mas você tá falando de jogo que vai, que saiu eventualmente. Não, mas é, essa é a categoria pro jogo que um dia vai sair, mas quando sair vai ser foda. É, isso é uma coisa que mostra como a indústria dos jogos eletrônicos, como a nossa amiga em geral, tem mais prestígio em relação às outras, porque só a gente, pelo menos eu não vejo em nenhum outro lugar, alguém dar um prêmio pra um troço que nem terminaram de fazer, os caras nem jogaram, nem sabem que porra vai ser o troço. Então, eu fico emocionado quando existe uma premiação séria, que é basicamente só publicidade. Eu acho que isso prova que jogos são realmente arte. Ué, mas bom, tá bem, se não pode dar prêmio pra jogo que não tá terminado, então tira o Ground Zeroes dali, pô. Você flameou seu próprio jogo. Não sei se eu entendi muito bem a intenção do Guerra. Eu demorei pra protestar. A intenção do Guerra foi fazer placeholder na piada, tá ligado? Vocês estão meio lentos, cara. Foi fazer placeholder. Vocês estão meio lentos, cara. Não, mas ninguém tá esperando pelo Ground Zero. Diz que o Marcos Pasquim tá na primeira fila esperando ansiosamente pelo prêmio ali. Tá tipo, eu tô vendo ele ali. Tô vendo tá tipo o Michael Keaton, ele já tá com o papel na mão já. Guardando. Vamos ver se o Marcos passível ganhar. Fala aí, Celas, quais são os indicados? Os indicados são Half-Life 3, The Last Tier, Deco na Galáxia do Brizola, The Last Guardian, que é um nome provisório no momento, e The Last Guardian vs Half-Life 3. A New Age of nunca vai sair essa porra. Peraí, tô lendo um errado ali, Celso. É, Last Year, tu falou Last Guardian 12. Ah, não! Não! Deu ruim aí. Bateu as drogas. Quem ganhou? Fala, Celso. Rodinha de ouro vai para The Last Guardian vs Half-Life 3. Nossa, eu aumentei o volume do som. Fala de novo. Meu amor. Por que, caralho? Eu aumentei o som da música antes do tempo. Fala aí. É muito grande o nome do jogo. Fala aí. Agora todo mundo já sabe, não precisa falar. Não pegou. Fala aí, pode falar. Alô? Delo? Não, tá, essa foi de propósito. Tá vivo? The Last Guardian vs Half-Life 3. A New Age of... Nunca vai ser essa porra. E Knuckles. Tudo. Parabéns, vocês votaram numa grande piada. Olha que bacana. Isso é muito bacana. Nossa, que bosta. Eu tô orgulhoso, cara. Acho que Last Tier merecia. Esse eu fiquei triste. A Rosa, a Shenmue 3. Ao Google Stacks. Crash Bandicoot Origins. F-Zero Revelation, por que é o jogo que a gente tá esperando sair aí. Os jogos que a gente inventou, principalmente F-Zero Revelations. F-Zero, cara, pelo amor de Deus, só lança um F-Zero. Faltou o Luigi Universe. O Luigi Universe e Mortal Kombat. Mas o Luigi Universe foi ano passado já. O Tigzão. Mas eu ainda acho que Last Tier merecia. Desculpa aí, Marcos Pasquim, na primeira fileira. Last Tier merecia muito esse prêmio. Quem não escutou o podcast, por favor. Eu também acho que foi. É a melhor coisa que ainda vai sair aí. Sendo bem sincero, The Last Guardian sai, sim. E Half-Life 3 eu acho que também sai. Half-Life 3 sai, sim. E eu, aliás, me lembre, por favor, pessoal do site, eu tenho um texto pra escrever sobre Half-Life 3. Só que eu sempre lembro dele bêbado. Agora eu tô bêbado, eu lembrei dele novamente. É uma fanfic? Não é uma fanfic, é uma análise sobre Half-Life 3. Essa é uma categoria que realmente tem outros troféus depois, porque ano que vem de novo concorre mesmo. Sim, mas... Ô, Rinks. Ele falou que o Marcos Pasquim tá rasgando o terno. Calma a boca aí, só porra. De tanga, né? Ô, Rinks. Fala. Você tem um texto do Half-Life 3 pra escrever, cara. Beleza. Me lembra amanhã. Não. Quando você ouviu, uma vez cada podcast mês, pessoal, você acha que eu escuto podcast? Sou que nem o Silvio Santos, já basta gravar essa bosta aqui. Eu achei que eu era o único que não ouviu o bagulho depois. Não, não escuto também. Ninguém escuta, cara. Ninguém escuta. Só o Tuba, coitado. Tuba, obrigado. Eu vejo uns pedaços ali pra ver se não tá outro problema. Não, problema. Quando eu não participo, o problema é ele inteiro. É muito raro, mas quando eu não participo, eu ouço. Enfim, agora eu vou levantar aqui, vou pegar meu discurso ali e já volto. Apresente-se esse próximo problema aí. É, o Rink não pode participar. Pode ser, eu apresento. Vai ganhar. Então, qual que é agora? Ah, tá. Agora a gente vai ter o... Agora é o prêmio... Cadê os indicados aqui? Eu tô achando. É o de Trending Gamer. Finalmente. Eu sei. Eu não tô achando indicado, porra. Achei. Aqui agora é o prêmio de Trending Gamer 2014. O Trending Gamer é o gamer que faz muitos trades na bolsa de valores. Ele mexe na Nasdaq, ele mexe. Fala outro nome aí. Bovespa. Foda-se. Melhor que é do Japão. Do Japão tem um nome legal. Na Nasdaq? Yojima, não. Yu Hakusho. Hideo Koji. Ai. O Trending Gamer 2014 é o jogador que lançou mais trendings, mais... qual é a tradução disso mesmo? Memes. Tendências. Memes. É o meme ambulante do... Aquelas carinhas. É o gamer mais gamer. É o gamer mais gamer. É um excelente gamer. Quem precisar aí de um exemplo de trending gamer, vou mandar aí no chat agora. Esse é um. Mas não pode falar. É outro. O Neozão já virou candidato a Trend Gamer 2015. É o Neozão que está usando. Pra quem vai ouvir isso depois, o Neozão está usando Menes no chat. Pode vários tipos já. De carinhas. É expulsa agora, expulsa depois. Então, ok, vamos aos indicados. Temos o primeiro indicado é Samuel Rinks, autor de grandes trendings como Masoquismo Retrô. Qual aquele outro que você faz lá? Que é o único que eu faço atualmente, né? Que fantástico. A Vitrine Indie. Eu não vi a minha filha número 8, viu? Ela diz que é meio merda, mas vai saber. Não é meio merda, é muito merda, cara. Ai, admitiu. O segundo indicado é o Antônio Fagundes. Pra quem não sabe, Antônio Fagundes saiu dublador, o novo dublador do Snake. No Antônio Fagundes, agora ele fala lá os Captivating Huh. O terceiro indicado é o Twitch, quando se une pra jogar Pokémon. Eu não gostei desse indicado. O quarto indicado é o Dinho Ouro Preto. Dinho Ouro Preto do canal dos games. O Dinho Ouro Preto, que inclusive é Dinho Ouro Preto, de acordo com as palavras do falecido baixista do Legião Urbana, era um punk gayzola. Eu não estou entendendo. Eu lembro disso. Era só muito bom. Estou reproduzindo palavras de outra pessoa. E o quinto Trending Gamer é o Pelé. O quinto indicado é o Pelé. Foi o designer do último Final Fantasy Saiu. Diz que o apelido. Esse eu preciso falar das menções honrosas, esse não dá pra falar. Não dá pra passar. Menções honrosas, Neuzão. Oi, eu. Não concordo. Bom, pau no seu cu, então. Então, olha o próximo. MC Brinquedo, meça as suas palavras, parça. Esse meme é muito épico. Muito bom. Um dos melhores. PewDiePie, nunca vi, não sei quem é. PewDiePie. Eu tô zoando, mas eu realmente nunca vi nada do PewDiePie. Zangado, não sei quem é. E o Thiaguinho aqui do prédio, você não conhece, mas o molequinho é fera do Minecraft. Zangado é o cara... O Zangado é o cara que escreveu o V de Vingança, vocês conhecem. Eu não entendi a piada, mas é muito boa. Eu não entendi a piada. É porque o Zangado usa uma máscara do Guy Fawkes. Ah, né? Nossa. Silvio. Ele que inventou tudo isso. Que merda. O Alan Moore tá se revirando no túmulo antes de morrer. Tá se revirando no túmulo, certo? Antes de morrer. Valeu, Alan Moore. Bom, tá morto aí já, garoto. Graças. Então o vencedor é. É um Twitch quando se une pra jogar Pokémon. Que bosta! Qual que é a música do Twitch? Não ganhou. Vocês cagaram nessa votação, vocês são muito leitores são muito bons, mas são meio pau no cu também. É, bicho da porra. Tô meio arrombado também. Ah, vocês estão cínicos com um bagulho que foi épico demais, velho. Não sei quem participou lá. Pelo amor de Deus, o cara. Eu acho que o Dinho agregou mais a arte do que o Twitch. Olha, eu gostaria de dar um prêmio ao de Ouro Preto aqui, mas eu gostaria de dar um prêmio especial aqui ao melhor canal de games do YouTube. Que é o canal dos games. Um prêmio pro canal dos games. Troféu Fodinha de Ouro 2014. Fodinha Honorário. Fodinha Honorário 2014. Melhor canal de games do YouTube, Fodinha de Ouro. Melhor youtuber de games. Parabéns. Eu gosto muito da do que eles estão no trem jogando. Né? Sim, a do trem. É que nem eu comentei com o Surox esses dias. É muito bom porque é um trem daqueles trem que você paga. Pra você andar, que é aqueles trem, tipo, antigo, que tipo, é pra você passear. E os caras pagaram pra andar naquele. Aqueles bondinhos histórico, e os caras pagaram pra andar naquela forma jogar DS. Tipo, não tem. Conceito. É muito bom. Felizmente o Ouro Preto tá sendo visto saindo do prédio, triste, cabisbaixo, não vai poder receber o prêmio. É, eu acho que na verdade o Ouro Preto colocou a camisa de novo, pediu filha da puta, eu acho que tinha que ter uma menção honrosa pra Nad Games. O pessoal ali falou até o apelido original do Ouro Preto, do canal dos games, que é Dinho Afro Preto. Que é igualzinho mesmo, cara. O Dinho Afro Gordo, cara, é muito bom. É o Dark Afro. Eu acho que esse Dinho Ouro Preto não é o do Capitão Inicial? Não, é o do canal dos games. Do canal dos games, pô. Tem um episódio que eles entrevistam o Dinho Ouro Preto. Sim, que é o mesmo, né? É o Greg Dinho Ouro Preto. Sei que vocês estão confundindo. Só um detalhe também, o pessoal frequenta nosso canal, eu não sei. Não, ele tá aí agora, o JVCT, é o Dinho. Acabou de comentar. Toda unanimidade é burra, Dinho Ouro Preto. Mas assim, grandes palavras do merda. Eu acho que o Twitch merece, porque não, cara, o pessoal votou em si mesmo, basicamente. Os caras estão me questionando, mas eles começaram a falar de um jeito do Ouro Preto que eu achei que fosse um outro cara, outro maluco. Assim. Porque Ouro Preto, games, não sei o que, eles estavam falando meio sério. Mas só tem um. Sim, só tem um. Ele foi lá no canal dos games ser entrevistado. Ele caralho. Ele só canta. Como se fosse tipo um youtuber, sabe qual é? Não, ele canta, cara, menina, certo. Deixa disso, quero te conhecer. Grande música do Ouro Preto. Dinheiro preto, mano. Enfim, Twitch, parabéns, Twitch. Vocês conseguiram zerar Pokémon. Mas em o nosso três coração semanas. Quem ganhou foi o Dinho, tá? Só deixar registrado aí. Ah, olha, eu torci pro Rinks, de verdade. Olha, o Tuero falou que o pessoal votou em si mesmo, de certa forma. É isso mesmo. Eu fiquei feliz que o Rinks não ganhou, porque ia ser mó não, polêmica. Não, eu gostaria de abrir agora meu coração pra vocês aqui, já que eu não ganhei. Porque eu nunca ganhei nada nessa vida, cara. Eu quando eu era criança, eu era uma pessoa mais séria que hoje. Eu me candidatava pra presidente da classe, velho. E ninguém votava em mim. Só tinha o meu voto, cara. Era sério. Sabe o que é a professora lá na frente? Samuel, um voto. É isso que acontecia. Aí chegou no colegial, as minas elas faziam aquele ranking dos meninos mais bonitos do colegial. Eu ficava em último sempre, cara. Tinha uns caras muito feios, bicho. E eu olhava pro cara e falava assim, meu, como que eu tô atrás desse cara, velho? É sério, acontecia isso, cara. Então, pedindo as colocações. É teu charme, Rinks. E aí vocês podiam... É por isso que você não ganhou, Rinks. Poxa vida, cara. Eu falo as colocações. Fala com... Não fala. Não adianta. Em segundo. Não, Rinks ficou em segundo. Rinks ficou em segundo. Três aí... votos, foi quanto? Foi grande pra caralho, foi grande, mas... Foi mais de 100, cara. Foi 69. E aí foi o Pelé, o Antônio e, infelizmente, o Dinho em último, que é uma pouca vergonha. Em último foi o zero. Não conta, cara. Não expõe. Não conta as gambiarras. É, não conta as gambiarras. Eu não sei como que aconteceu isso, cara. Eu fico cabisbaixo. Eu vou dormir hoje, mas eu vou ficar pensando nisso. No Dinho Ouro Preto. É foda, não dá. Pensar no Dinho Ouro Preto antes de dormir. Cara, o Dinho Ouro Preto é um cara famoso, ele tem mulheres, fama no Brasil. Cara, eu não ganhava eleição de escola, velho. Você tem noção? Quinta série, velho. Olha o que vocês fizeram com ele. Aí depois o Alfa fica xingando aí que eu grito com ele, que eu humilho ele e tal. E vocês me transformaram nesse monstro, cara. A culpa é do Bruno. A culpa é de vocês, velho. Porra, fui tomando cu. A culpa é de vocês. Enfim. Vamos pro próximo, que tá quase acabando. Ai, por favor. E o próximo é o melhor jogo nacional. Jogo nacional. Melhor jogo nacional. Brasileiro. Eu não apresentei nenhuma, então. É, ah, vai lá, vai. Ah, não, pô, Neuzão não, vai. Faz outro. Vai, Neuzão. Porra, guerra, você machuca, tá? O que é um jogo nacional, Neuzão? Tá, o jogo nacional é um jogo que é feito no próprio país. É mesmo? É mesmo. No caso, qual país? É o Brasil. Brasil? Oh. Qual Brasil? A República Brasil, Brasileira. Do Brasil. É o Brasil. O que a gente tá agora. Sim, esse... Não sei, esse, né, esse se tá mesmo, todo mundo... Esse. A gente pode ter alguns ouvintes internacionais aí, eu não sei. Mas eu estou no Brasil, a gente tá no Brasil. E esse jogo é esse também. Grande país na América Latina. Mas é República Federativa ou é socialismo? Bom, a gente tá caminhando. Bom... Foda-se. É federalismo. Quais os indicados ao melhor jogo nacional são? Momodoro 3, Heavy Bullets, Checo no Castelo do Sarney, Cheesecake Conrad. Aritana e a Pena da Arpia, que eu não sei porque que tá escrito em inglês. Aqui. Eu copiei do Steam, então. Ah, tá. Uhum. Nossa, você não. Tu tem a capacidade de escrever 3 palavras. Nossa, Tuba, que isso. Bom, enfim, esses são os indicados. E o grande vencedor... Eu não sei onde tá o grande vencedor. Achei. O grande vencedor de jogo nacional de 2014 foi... Checo do Castelo de Sarney. Aê! Babá! Agora sim. O melhor jogo do Brasil, como não apenas é o maior jogo de todos os planetas. De todos os planetas. Aliás, igual a primeira comentário que tem no Steam, quem não votou ainda no Steam do Checo, por favor, já que vocês votaram, foi 150 votos pro Checo no nosso site. Por favor, dê 150 votos no Greenlight pro Checo agora, nesse exato momento. Chama o Checo aí pra entrar no canal pra fazer um discurso. Se o Checo estiver aí, pode falar pra mim que ele entra aqui agora. Passo pra ele agora. Ei, Vinks. E o Talos, cara? Talos é nacional. Talos é um jogo nacional que não ganhou. Como é que pode? Puta que pariu. Olha, eu acho que. Mas se fosse. De onde que é Talos? Estados Unidos ou do Canadá? É da Croácia. Croácia. É do planeta Terra, velho. Tá aqui. Fodinha de ouro. Como que é que você falou? É Croácia. Não, como que você falou lá? Fodinha de ouro, o que mesmo? É. Você que? Falou o nome aí, pra quando não é original, oficial, quando é tipo em homenagem. É o honorário? Honorário. Fodinha de ouro, honorário para o melhor jogo croata 2014. Talos Principal. Obrigado. Olha, Thales. Eu acho só. A Manette Finish, mas eu acho só então que o Metal Gear também tinha que ganhar honorário, porque ele é um jogo nacional no Japão. É, mas aí tiveram jogos muito melhores, né, cara? Não, teve não. No Japão. Literalmente nenhum. Não. Olha. Literalmente nenhum. Eu botei aqui no Google Translate, games foda em croata vira Jebate Igre. Então o prêmio nacional, Jebate Igre vai pra Talos Principal. Parabéns, Talos. A gente tem que avisar os caras da Croatia. Isso aí. Talos, porque eles ganharam o prêmio nacional da Croácia. Tem que avisar pra eles pagarem a gente pela propaganda. Que a gente tá. Enfim, que eu tava falando do Tcheco aí, dê seu voto lá pro Tcheco. Tcheco's Principal. Dê seu voto aí pro Tcheco lá no bagulho lá. Não, no Steam tá Tcheco in the Cast of Lucio. Não. In the Cast of Lucio, porque. E Cast of Illusion, porque a piada não faz sentido. Nossa. Pesquisar o trocadilho também nas minhas fontes. Mas Mas enfim, o Tcheco realmente merece. Eu não sei pra quem não sabe a história aí, quem não frequenta o Vitrine Indie. O Tcheco é o primeiro jogo do cara, ever. Ele fez sozinho, fez tudo na raça. E o cara realmente merece, velho, tá ligado? Tipo assim. Daí. E pra evitar qualquer problema, assim, sim, todo mundo aqui já dormiu com o Tcheco. Então a gente tá falando. Acho que eu não. Não? A gente arruma, a gente arruma agora. Mas tudo isso a gente arranja. Mas. Então, sim, não, mas sério, a gente tem um gosto pessoal pelo bagulho, então, né? Não, mas foi também disparado, assim. Eu... Sim. É, foi. Não só a gente, como sim. Público, aparentemente. Não teve nem o que fazer. Mas os outros jogos são muito bons também, joguem eles. Todos os jogos. Inclusive, até você colocou pessoas lá no. Nas menções honrosas, né? Sim. Daily Espada, Gearcrack Arena e Hi-Tech Racing Plus. Sim, na verdade você pode olhar os jogos que não estão aí, às vezes é porque não foram lançados ainda, mas você pode olhar o Vitrine Indie lá no meu canal do YouTube. Todos os jogos ali são fantásticos. A gente só... Os jogos do Brasil é fantástico. A gente são muito chuparrola de jogo do Brasil. Tem que ser. Não, mas é, tá muito caralho, bom, a gente não recebe tá fundo do governo, caramba. Os caras fazem tudo no lombo. Puta que pariu, tem que prestigiar os caras mesmo, velho. Não, e quem desenvolvedor indie que eu conheço que já foi pra fora, foi em GDC, conheceu gente canadense, americano, caralho, fala que lá os caras têm tudo na mão e reclama ainda. E fala, ó céus, ó vida, e eles pensam no que o pessoal faz aqui sem o mínimo, a mínima divulgação, o mínimo investimento. Eu acho que chora mais. Sim. Esse ano tem um monte de jogo brasileiro promissor, que era pra ter saído já, né? Tem o Odalus, tem o... Como é que é aquele do Sentai lá? Se não, Chroma Squad. Tem o Torrens agora. Tem uma porra de jogo. Esses quase três aí, tem muito mesmo. Tempo. Que milhares, mais de mil outros jogos ali. É que teve aquele primeiro... Teve o primeiro boom. O pessoal falou, gente, o Brasil tem jogo. Quando saiu Oniken, Elder Somewhere, o... Fala. Quando saiu aquela imagem lá, né? Aquela imagem cheia de crossover lá do boneco brasileiro. Mr. Breed e... Enfim. Olha a imagem, pô. Cala a boca. E de lá pra cá foi justamente o tempo do desenvolvimento dos novos jogos, né? Saiu o jogo em 2014, mas acho que tem bem mais coisa pra 2015. Tem. Sim, é Toshilo, lembrou ali o espantalho. Vai sair Kazir agora no Steam também? É, o Kazir vai entrar no Steam agora, esse ano. Tem Bad Rats. Mônica não, no Castelo é do Dragão. Internacional, velho. Tô sabendo. Enfim, se vocês conhecem alguém que tem um jogo aí, manda pro Vitrine. Vitrine tá quase virando quinzenal, já tá quinzenal já atualmente. Porque o fluxo tá pequeno, porque na verdade a maioria dos jogos ainda vai lançar muito pra frente, ou já passaram todos do Vitrine Indie. Mande pra gente aí que a gente vai ter o maior prazer de mostrar o jogo lá. Mande aí no contato@gamesfoda. Contato, né? contato@gamesfoda.net. Isso aí. É, falaram do Rogue Legacy. O Rogue Legacy ele é porque um quarto brasileiro, uma coisa assim. É, por isso que a gente não colocou o Towerfall também, né? Porque sim, porque o Towerfall não vale. Towerfall também seria. Momodora, por exemplo, por mais que tenha muita gente de fora trabalhando, quem é o chefe do cabeça é o Erdin aí, que ele que faz desde o Momodora 1, ele que foi o criador do conceito do Momodora e tudo mais. Então por isso que a gente colocou o Momodora. Mas... O cara falando de Taekwondo, bom. Taekwondo é o melhor jogo brasileiro desde 1992. Assim. É. Cara, Taekwondo. Desde 2008 eu ouço falar do Taekwondo. Eu nunca joguei Taekwondo antes, cara. Eu já conheci umas 10 pessoas que trabalharam nele e nenhuma trabalhou com a outra junto, assim. Basicamente, uma época diferente. Não, sério, Taekwondo eu comprei uma vez uma revista que, tipo, vinha... Eu nem lembro, vinha a demo de Half-Life 2 ou Jared Left 4 Dead 2, sei lá, e lá tinha propaganda de Taekwondo. Sim, é bem antigo. Mas Taekwondo foi lançado, de fato? Foi. Foi. E aí, é bom? Né? É jogo de... maravilhosa. Já fizeram um monte de vezes ele. É jogo de browser. Bom, enfim, estamos chegando aqui no prêmio mais aguardado, que é o prêmio de jogo do ano. Neuzão apresenta? Por que não, acabei de apresentar, eu só tô falando. Cada um falando de cara. O dono da bola apresenta o bagulho, cara. Então cada um falando. É, falta... dá pra cada um apresentar um, dá pra cada um falar um aí. Tá. A gente nunca vai acertar uma ordem. Vou explicar esse prêmio. Ué, é só pegar a ordem daqui, ó. O que é um ano? É só pegar a ordem desse link aqui, tá, gente? Há 2014 anos, nascia... Jesus. O videogame. Senhor Jesus Cristo. Nossa. O videogame. Não, o videogame. Jesus inventou o videogame. Ele inventou o multiplayer, no caso, né? Inventou a religião. Inventou a humanidade. Religião, que é a religião, se não o maior multiplayer da história. Na verdade, inventou Jesus religião, não inventou religião também. Puta que pariu, né? Inventou a religião, é pra fuder. A gente fala que Smash Bros. Tinha 8 jogadores, mas a Santa Ceia tinha 12, 13, dizem alguns. E não tinha lag também, né? Olha aí. Passagem do cara, né? E olha essa piada de games aqui, ó. Ao contrário dos videogames, na Santa Ceia teve beijo, hein? O quê? Tá que pariu. Nossa. Tá. Ao contrário dos games, na Santa Ceia teve beijo. Que... Não repete. Nerd não, do beijo. Não, não, não. Vocês não entenderam? O que o Delta tá falando? O Delta falou e o Afro. E o Afro o quê, Delta? O Afro não beija. Não, o Afro beija, gente. Afro. Eu sei que é. Eu beijo. Eu sei que é impressionante, mas o Afro tem namorada. Eu sei que é inacreditável. Eu não acreditei quando eu escutei a primeira vez, mas o Afro tem namorada. É a verdade. Pô, o jogo do ano. Ei, fala tudo aí, vai tudo. Então, o jogo do ano é o melhor jogo do ano, de 2014. Caralho. Tem 11 indicados. Cada dia uma surpresa. A gente ficou brigando aqui e chegou que foda-se, vai 11. Era pra ter 10 só. Mas por que tem não, que... né? Nossa, tem uns jogos aí que eu não sei. Bom. Tá, vai. Não, mas o legal é que, tipo assim, tá em último lugar. Eu já vou falar, Talos Principle. Não tá em último, tá empatado. Dá um abraço aqui, tá? Não, vai falar os indicados. Tá, vai, vamos falar os indicados. Ó, já deu spoiler aí, já. Sabe que não vai ganhar Talos Príncipe. Ai, cara! Ai, cara! Vai que! Porra, velho! Oh. Ai, indicados, eu vou falar primeiro. Jogo do ano 2014, Shovel Knight. Bayonetta 2. Super Time Force. The Talos Príncipe. Ai, ai. Smash Bros. For Wii U. Dark Souls 2. Wolfenstein The New Order. Mario Kart 8. E Transistor. Vocês saíram da ordem? É saíram da ordem. Tá, nem saíram da ordem. O cara já cagou. Marcelo cagou a ordem completamente. Sim, sim. Falou todos. Não, faltou o South Park. Faltou o South Park. Dragon Age Inquisition. Sim. Transistor. Mario Kart 8. Transistor, Celos também. Bayonetta 2. Talos Principle. Gear Solid Ground Zeroes. Não, esse aí não tá. Super Time Force. Não merece. Entenderam já todos, né? Brick Game 2000. Versões honrosas, Alien Isolation, tal, é fora Station, Metal Gear Solid Ground Zero, tal no seu cu, afro, This War of Mine, Shadow of Mordor, Elysia, né? Que Elisa? Que Elisa? Tá, versões honrosas, ah tá. É, não foi eu não. Quem que o público acha que vai ganhar? Eu não tô fazendo torcida nenhuma pra isso. Público. Vamos ver. Quem que você acha que vai ganhar, gente? Bayonetta, que tá One Finger Death Punch nessa porra. O Gustaxi. Ah, o Sorox tem certeza que o Transistor vai ganhar. Tá mostrando agora na Globo a família do Dragon Age Inquisition, tá todo mundo emocionado. A torcida aqui. Tá ali a quadra do Wolfenstein, tá lá, tá a galera toda vibrando. Os caras querem baioneta. Agora tá lá na Bahia, o pessoal do Olodum. Toca o Olodum aí. Baioneta 2, Olodum. Isso aí. Caralho. Mas, ali na torcida de Talos, só tem o Rinks. Não, eu torço também pra Talos. Pega, por que entrou Talos Príncipe ou não entrou Metal Gear? Foda-se. Porque o Rinks é bom. Não, é bem melhor que Metal Gear. Ah, vai tomar no suco. Não, aí eu falando sério, joga o bagulho pra você ver. Depois dessa... A gente tem que fazer um drama, né? Ah, não, um hype. Para. Para. O pessoal falou que vai ganhar a Bayonetta 2, Transistor, Boyhood. Animação interativa do Chaves. Isso, interativa do Chaves. Vamos falar com o Gus, mano. Chama o Marcio Canuto, Pô, eu não sei imitar o Marcio Canuto, não. Alô! É mais ou menos assim que o Marcio Canuto. Ei, Afro. Ei, Afro. Você acha que é justo? Usar critério comparativo para mensurar o valor de arte? Reflita. Vocês acham que é justo usar o preço para falar quanto vale um jogo? Eu acho que é errado, velho. A não ser que esteja falando de Metal Gear Solid e Ground Zeroes, né? Eu acho muito válido usar esse critério. Que é uma bosta. Ah, você jogou Metal Gear? O Surox entregou ali que o Rink levou 8 minutos pra fazer um puzzle no Wolfenstein. Tem um vídeo. É muito. Não. Tá gabando, tá, o cara fica gabando mestre dos puzzles aqui pra Slayton e é um por isso que não ganhou. Eu quero ver nego fechar Talos Principle sem guia aí, velho. Não. Manda pra mim. Mas o vídeo do Rink jogando o Wolfenstein É um negócio que você tem que estudar. Porque, tipo, tem duas salas assim, e ele fica 8 minutos andando entre essas duas salas. É um negócio que é tipo um rato num labirinto, sabe? Só que é um labirinto que só tem duas salas. É, mas cara, lembro é. Que tem fãs. Mufa longo, para, mufa cara, longo. Eu também, quando você vai no telefone, você não. Você fala no telefone, você fica parado ou você fica se mexendo? Em todo mas mundo, ele não tá todo sentido, cara. Eu não entendi a comparação. Olha, eu tô. Não, toda vez que eu empaco. Você fica Hinks. Pra pensar, tá ligado? Até o Silvio Santos do Hinks é melhor que o Márcio Canuto dele. Puta, como. Caralho. Ô, Hinks. É, mas se fudeu, se fudeu. Pra você ver como você é importante pra mim. Toda vez que eu empaco no Swapper, eu penso, cara, se o Hinks, que é mó burrão, terminou esse jogo, caralho. Eu tenho que conseguir, velho. Véi, eu terminei a Tyshamer sem guia, Swapper sem guia. É, Talos Principal sem guia. Por favor, não me humilhe dessa maneira. É que os bagulho é muito ruim. O Wolfenstein não devia estar nem aí. O Wolfenstein é tão mindless, é tão acéfalo o bagulho. Porra, que é foda, cara. Que foda, cara. O bagulho é muito ruim, cara. Nossa, um dos piores jogos de 2014. Eu não sei o que Mario Kart tá fazendo lá. Porra, também é foda pra caralho. É foda pra caralho. Mario Kart sim, né? Foi o último. Wolfenstein. Até o Guerra concorda com o Mario Kart 8 na lista. Ó, o Surox mandou um vídeo ali, ele falou que ia depois pra botar no post. Verdade, é um bom vídeo, eu gostei desse vídeo, é muito bom. Cara, eu inclusive concordo mais com o Mario Kart do que com o Smash, de melhor jogo. Eu também. Enfim, fala quem foi o ganhador dessa caçada, desse prêmio, hein. Fala aí, Silvio. Peraí. O legal é que tinha tipo 70, tinha 80 pessoas, o coisa inteira, aí na hora de apresentar o melhor jogo, todo mundo sai, cara. Tem 64 pessoas agora. Imagina. É a hora, né, velho? Os caras têm que trabalhar. É o jogo do ano, é o vencedor do jogo do ano. É. O vencedor é. É Metal Gear. Não, mentira. É o vencedor é. Eu vou falar. Não me segura que eu vou falar essa porra. Né? É o vencedor. Eu não joguei. É mentira, eu joguei também. Eu já posso falar. Fala! Ah, ok, fala. O vencedor é Shovel Knight. Chama o fiscal aqui pra gente conferir. É, você pode seguir esse podcast. Tá o fiscal olhando a bola da menina ali. E aí você escreve assim, Shovel Knight, imprime. E aí quando alguém vier brigar sobre videogames com você, porque as pessoas só brigam sobre videogames, você fala que Shovel Knight foi eleito o melhor jogo de 2014, de forma irrevogável e inquestionável. E é isso. E aí você só esfrega o papel na cara desse filho da puta. Você tá questionando games foda. Games foda, embaixador dos games. Vamos deixar uma coisa clara, ele, o Tueiro já tá falando que o Bayonetta 2 não ganhou o GOT de novo. Até agora há pouco ele tava empatado e o Bayonetta chegou a ganhar. O Shovel Knight ganhou por quanto mesmo? Um voto. Ele passou um voto. O Shovel Knight ganhou por um voto. Sim. Eu não vou nem te dizer. Dragon Age, 2 votos abaixo. E foi Smash. Muito disputado esse ano. Sim. Olha, mais disputado dizer, todos os anos. Quem mudou o voto pra botar em Shadow? Em não, Shadow eu falei, Guerra, quem foi o voto? Quê? Quem foi o voto, fala? Foi meu, porra! Achei que tava. Eu mudei pro Shadow Knight. Ah, nossa, sério? Ontem, eu acho. É por isso que a gente não botou Metal Gear. Segundo lugar foi Bayonetta, gente. Segundo foi Bayonetta. Nossa, se tivesse Metal Gear, eu ia botar todos os meus fakes do Facebook e ia votar no Metal Gear. Ó, em último tá. Vou falar os 4 primeiros lugares. Shovel Knight, 55 votos. Bayonetta, 54. Transistor, 40. Dragon Age, 52. Transistor, 47. Então foi 50. Foi muito perto um dos outros. E Talos Principal em 8. Todo mundo que votou fora eu. Dá um abraço aqui, gente. Porra, velho. Mas ó, esses 4 primeiros aí, Talos mereceram. Total tá aí do prêmio. Metal Gear merecia mais, né? Não também jogou, merecia. Não, Shovel Knight é o jogo do ano, não tem jeito. Shovel Knight foi bem bom. O que eu joguei até agora foi o jogo bom. Do ano, mas foi. Eu acho que não, o meu pessoal também é Transistor. Vamos jogar uma real muito franca aqui. Tipo. Shovel Knight é incrível, acho que todos os indicados são, mas 2014 foi uma bosta. No geral, acho que não. Não acho, não. Sai daqui. Não, teve 11 pelo jogos, contrário, na porra. Teve muito mais jogo de. É porque não teve nenhum jogo que parecia muito óbvio, que nem teve em 2013, que tava todo mundo com hype no Bioshock, no Last of Us. Mas em 2014 foi muito mais. Constante. Pé no chão, assim, né? É, jogo bom, tipo. Foi saindo jogo bom do ano que vem. Não, teve Smash, teve Mario Kart, teve Metal Gear, teve bastante jogo, de verdade, assim. Teve jogo bom pra caralho. Tipo, especificando melhor. Os jogos que a gente esperava que seriam bons, os jogos que concentram mais hype, a porra dos Triple A's, assim, foi decepção atrás de decepção. Praticamente nenhum atendeu as expectativas. Mas, cara, esse ano já começou pior, cara. Esse ano The Order já tomou bomba. Não, mas sério, The Order. Quem tava esperando coisa boa de The Order, cara? Sério, eu não esperava que fosse um pouquinho melhor. Eu não esperava que ele fosse tão ruim, mas eu não vi ninguém, tipo, caralho, esse jogo vai sair e finalmente vai valer a pena meu. Mas na verdade eu fico mais decepcionado com o Dying Light, que tá todo mundo, tipo assim, um monte de gamerzinho aí, de youtuber falando. Nossa, olha que caralho, olha que fantástico esse jogo. E uma bosta sem fim aquele jogo. E a galera, tipo, pagando. Todo mundo fala mal de The Order e tal, mas The Order ainda é melhor do que Dying Light, cara. Tipo, vários graus, não, assim. Não, é, mas a galera gosta de causar na internet, né, cara? Não sabe? Você vê, não, agora falando sério. O The Order teve toda a publicidade negativa que teve, espontânea e tal. O Kirby foi tão maltratado quanto em review. E a galera falou por tipo 5 minutos. Só o Sega voltou, falou. Sim, eu falo até o não foi tão maltratado quanto. Não, ok, não foi tão maltratado quanto. Mas era um jogo que tinha muito mais condição de ser melhor. Não, o Kirby já também, não, mas calma. Não, mas ele... O Kirby nunca tem hype. É enorme, velho. The Order tava com hype enorme. Kirby nunca tem hype. Kirby se é aquele com jogo hype enorme. The Order. Não, tava com hype. Cara, eu não via a galera comentando, mas esse jogo faz filme, não sei o quê. Eu me expressei errado. Não é, o Kirby não tem hype, mas ele tem meio que aquele papo do Metal Gear, sabe? Que você sempre espera que o bagulho vai ser. Sim, Kirby é constante também. Num tipo, nível. Ele sempre lança. Muito bom. Mas ele lança meio lento, não, meio baixo, assim, tipo. A galera não cai muito em cima falando, mas ele sempre tá numa qualidade ali razoável então, pra cima. Assim. Agora, se o Afro falou assim, o hype de The Order era em cima de gráfico, parecia filme. Então foi comprometido, é o melhor gráfico que eu já vi na minha vida em jogos. Tipo, a cena inicial, que nem eu falei, é fantástica. Assista no YouTube aí, em 1080p, a cena inicial do jogo é fantástica. Do ponto de vista cinematográfico, assim, é muito bem feita. Para pra caralho, assim. E provavelmente é por isso que o jogo saiu do jeito que ele saiu. Sim. Possivelmente. Se esse era o hype, parabéns. Foi entregue. É igual o que eu falei do Destiny. O Destiny não é um jogo ruim. O Destiny é um bom AAA. Mas é um jogo que pede uma sequência, sabe qual é? É um jogo que claramente tem coisas a melhorar que não dá pra melhorar com um patch e atualização. Mas, deixa eu falar um negócio do Kirby, cara. Na real foi só o GameSpot já é de bomb, na real, que deu tipo nota medíocre pro jogo. Ele até merece, porque ele faz uma cagada, eu quero escrever sobre isso depois, eu não vou spoiler aqui o texto, mas ele faz uma cagada que é óbvio, que é um negócio que tu não poder olhar pra TV, tá ligado? Mas... Já spoilou, cara. Não, mas é que eu vou falar mais, o animal. Mas, cara, o jogo é extremamente polido, o jogo é bom. Aí que tá, ele não é um jogo ruim. Ele tem um conceito cagado, mas o jogo é bom. Então. Enfim. Eu entendo, mas... Pim, Shovel Knight ganhou, velho. Shovel Knight. Parabéns, Shovel Knight. Rod, merecido. Shovel Knight, merecido, melhor jogo. Eu queria estar jogando aqui ao invés de estar gravando esse negócio com vocês agora. Boa ideia, eu vou fazer isso antes de dormir. Inclusive. Vai jogar Talos, Rod. Vai jogar Talos. Aí não, você fala pra mim. Não. Eu sou alérgico a puzzle. Vai jogar Destiny, Rod. Eu não tenho um videogame. Sério, vamos jogar Destiny, eu preciso de gente minha guilda. Meu clã. Compre o PS4 pra mim, eu jogo. Ah, vê aí o Patreon, né? Ó, galera, contribuam com o Patreon. Patreon.com/gamesfoda, que aí isso. O Rod vai ter um Play 4. Com 5 mil reais eu compro um Play 4 e Destiny. Que bonito. 4 mil pro Play 4 5 mil. E pro Destiny. Ó, o Tero tá perguntando se alguém tem alguma coisa pra falar sobre Bayonetta 2, porque ninguém falou nada. Bayonetta 2, acho que o Rod. Você fechou, Rod? Cala a boca, gente. Cala a boca. Eu tenho que falar, Bayonetta 2 quase ficou de fora. Bayonetta 2 quase ficou de fora desse negócio. E eu que falei, velho, tá faltando Bayonetta 2 nessa porra. E aí virou uma lista de 11, top 10 de 11. Porque não podia ter Talos Principle e não ter Bayonetta, por favor. Nossa senhora. Não começa. Esse podcast foi engraçado porque todo mundo ficou brincando todo mundo, tá ligado? Não, sinceramente, quem jogou Bayonetta 2, quem jogou Bayonetta 2 até o fim, tipo eu, é um jogo fantástico, um jogo sensacional, mas que nem eu falei, eu não votei pra botar em melhor jogo 2014, porque não vai ser o jogo que vou olhar pra trás 2014 e falar, porra, 2014 foi o ano do Bayonetta 2. Tipo, é um jogo muito bom. Não, tudo bem, mas é um jogo muito bom dentro de um nicho que é ruim. Tipo, ele é bom, é tipo Pelé. Pelé era bom, hoje já tá quase comprovado cientificamente que ele era bom porque todo mundo era ruim na época, né? Um bando de pereba lá na zaga. Então, tipo, a Bayonetta 2 faz o que todo mundo deveria estar fazendo, que deveria ser obrigado a todo mundo fazer. Mas aí todo mundo faz God of War, tá ligado? Então daí fica difícil competir, né, cara? Fica evidente que Bayonetta é superior. Agora, mas quando você não tem competição no nicho... Fala, Rod. Não, eu acho que esse é justamente o exemplo que bota Shovel Knight à frente de todo mundo. É aquele tipo de jogo que você queria que tá jogando o tempo todo. Você queria que todo jogo de plataforma fosse, mas só Shovel Knight é. Só Shovel Knight é aqueles puta clássico mesmo do NES e do SNES, que você gostava de ficar jogando, que sempre te empolgava de continuar, entende? Sei lá, pra você... Não, fala lá. Não, é isso. Pra você, pode Bayonetta 2 pode não ter sido grande coisa, mas eu sei que se eu tivesse jogado todo, ia ser o único jogo que talvez tirasse Shovel Knight da minha lista. É, enfim. Mas Shovel Knight eu concordo. Shovel Knight, eu acho... etc. Shovel Knight eu concordo. Shovel Knight eu achei que foi realmente um jogo que se excedeu muito aí. É difícil um jogo de plataforma que consegue captar a essência de jogos antigos tão bem com Shovel Knight. Por isso que eu acho que foi realmente merecido ganhar. Embora tenha gostado mais de Talos. De verdade. E é engraçado, né? Porque num ano de cagadas enormes do Kickstarter, o Game of the Year foi um jogo de Kickstarter. É, isso também. É o ano que o povo ficou mais cético com o Kickstarter, assim. Meio chato. Caiu aí? Caiu? Não, caiu não. O pessoal tá perguntando se travou. Caiu, o Soroka falou caiu. Tá todo mundo falando que caiu. Nossa. Meu caralho. Caiu? Inks? Não, mas mas tá gravando. Então... Não, mas o pessoal não tá ouvindo. Cara. Não, percebe, né? De ouro preto. Não, mas a gente fica fingindo que tá terminando, já ia terminar, né? Ah, mano, já tá acabando. O cara fica até o final, né? É, tá todo mundo indo embora também. Desde que a gente falou o jogo do ano, caiu tipo 10. É, já foi, ó. Todo mundo revoltado. Então terminou, né? Terminou? Mas foi só eu dizer uma coisa. Eu achei legal ter ganhado o Shovel Knight, porque eu não tava esperando que fosse ganhar. Eu achava que ia ganhar ou o Smash Bros, ou o Dragon Age, uma coisa assim. Porque é o que provão. Porque o povão não em site nenhum se considerou Shovel Knight como jogo do ano. Smash Bros. Não é Game of the Year. Não, mas é mais o que o povo jogou e tal. E foi legal popularidade. Porque, sim, Shovel Knight é uma coisa meio nicho e mostrou pra mim que o público, o nosso público, pensa mais ou menos como a gente. Isso eu achei legal, de estar assim, em sintonia. É verdade. Emocionante. Muito bonito, cara. Shovel Knight, eu achei que ele foi muito injustiçado no ano passado. Tanto ele quanto o Bayonetta, ele não ganhou nada quase. Sim. Ele não ganhou, né? Não, ele ganhou tipo o melhor jogo indie, melhor jogo de Wii U. Eu não vi essas paradas, não. É, voltou a gente. Sim. Voltou. É, eu achei Shovel Knight, sim, genial. Tem que falar dele, né? Eu mereci. Eu acho que parabéns. Teve uma época, todo mundo é que pegou. Final dos anos 80, boa parte dos anos 90. Que plataforma era a regra, era o gênero que todo mundo queria fazer um jogo, era, sei lá, um dos que mais vendia, não sei os números. Mas era a maior tendência da indústria, assim. Aí deu uma caída, obviamente, com a chegada do 3D. Novos gêneros foram bombando, FPS, hack and slash, etc. E os jogos que foram saindo, e depois quando tentaram revitalizar, sei lá, tem muitos jogos bons, recentes, que são de plataforma, mas parece que faltava alguma coisa que dava esse chance da época que o Roy falou. E eu só fui sentir de novo com Shovel Knight mesmo. Ah, eu também. Dá pra... Eu não tenho tanto sentimentalismo assim com Shovel Knight, mas eu gostei bastante do jogo. Eu digo que, tipo, Shovel Knight dá pra tu ver, é aquele tipo de jogo que saía o desenho, tá ligado? A versão animada do jogo na época. Exatamente. Parece um jogo da Capcom, da Nintendo, nessa pegada. E tipo, eu lembro que eu não tinha ouvido falar muito do Shovel Knight, acho que o Tuba já conhecia, que o Tuba é bem mais interessado nos jogos indie. Eu paguei lá no Kickstarter. Ah, tu deu back. Eu descobri muito por acidente. Aí eu fui procurar, eu comecei a jogar, eu, pô, que negócio legal. Eu lembro que eu cheguei na redação simplesmente, alguém vai falar de Shovel Knight? Não, não, não. Eu vou escrever esse negócio agora. Porque foi o único jogo assim que eu joguei esse ano que eu realmente senti. Eu preciso contar pra galera o quanto esse negócio é bom. E aí eu fiz o texto e foi isso. Foi bem engraçado porque pegou numa época que eu tava muito puta da cara com o jogo retro indie, tá ligado? Tava de saco cheio, porque, cara, um conceito muito, nem muito tudo, chato. Nem tudo pega mesmo, né? É, só que, cara, é o que eu falei, tipo, quando eu falei meu melhor jogo de 2014, que eu achei. E, cara, ele faz tudo, ele não se prende à nostalgia. Pra mim, a melhor parte do jogo é essa. Eu acho que ele não erra em nada. Ele não tem uma característica que ele botou que você fica, porra, tinha ficado melhor sem isso. Não. Ele soube utilizar bem tudo que ele utiliza, e ele utiliza coisa pra caralho. Então, pô, é um jogo genial. Parabéns a todo mundo que votou. Obrigado. Ano que vem, só esse, eu achei esse podcast entre a gente aqui muita competição, muita hostilidade, muito xingamento, muita ameaça de morte. Cala sua boca, porra. Agora imagina ano que vem, quando for Zelda de Wii U contra Phantom Pain. Esse ano, acho que sai. Se sair esse ano, eu saio pelado no Games Foda. Nossa, tá marcado? Tá marcado? Se sair até 31 de dezembro de 2015, eu vou sair pelado no Games Foda. Tá bom? Tá marcado? Isso, cara. Não, a gente não quer fazer coisa pra perder. Não. Eu acho que ninguém quer isso. É. Eu vou tirar uma foto da Cida Marques pelada atualmente pra vocês. Tá bom? Foda-se da Marques pelada, atualmente. Os ouvintes vão cobrar, certeza. Não. Os ouvintes vão cobrar. Cara, pior que não vai sair, galera. Vocês estão viajando. Zelda sai. Não sai! Não sai! Mas você não conhece a Nintendo? Star Fox vai sair antes, cara. Eles falaram que vai sair antes. Tá muito bizarro. Cara, quando que eles falaram que sai Zelda? Quando que você lembrou de os caras falar que saiu Zelda? E ter saído só o que saiu até agora sobre o Zelda que vai sair. E a Nintendo tem entregado o bagulho. Lembre do passado, por favor, de todas as vezes, e fale pra mim se vai lançar Zelda esse ano ou não vai lançar. Eu não sei, Skyward, eu não lembro do Skyward atrasar. Mas, cara, quando o Skyward... Não é questão de atrasar, é de quando foi mostrado. Quanto foi mostrado o Skyward antes de lançar ele? O fim do podcast. Sim, foi mostrado anterior. Bom, eu queria fazer uma revelação bombástica aqui no final, se puder. Faz. Você é o protagonista de Persona 5. Não, acho que... Esse também, né? Não tem muito o que revelar. Eu só votei num jogo da Nintendo. Eita, nossa. Okay. Comentário do Rick. I need a drink. Só votei multiplayer Smash Bros. Não votei Talos Principle porque não merece. Mas... não, desculpa as pontadas. Não, merece sim, mas eu não votei porque eu não joguei. Ninguém jogou Talos Principle, essa foi a verdade. Aliás, eu também acho que Dragon Age Inquisition não foi tão bem votado porque não teve tanta gente que jogou inteiro. Porque deve ser bom pra caralho e eu não joguei, por exemplo. É um jogo grande. É bom pra caralho. Mas é 70 horas. Tu precisa jogar os outros dois também. Não precisa, porque não tem nada a ver. Tá, se tu quiser seguir certinho as coisas que a BioWare faz, né? De influenciar o mundo. Não, tem a ver, mas... Não, tem um site que você pode escolher todas as suas decisões. Não, tô ligado, mas tipo, é mais envolvente se tu fizer tudo. Ah, sim. Acordo. Nem fudendo dá pra jogar o 2, é um lixo. Enfim, muito obrigado por quem nos aguentou até aqui. Temos 48 pessoas agora. Éramos 80. E chegamos até quase 85, se não me engano. Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado a todos. Mas todo mundo foi dormir, sei lá. Mas acontece, né? Geralmente... As pessoas, infelizmente, precisam dormir. É um negócio que... Também não entendo, mas acontece. Foda, foda. É um mistério. É merda, assim. Obrigado por quem votou, obrigado por quem prestigiou esse grande prêmio Foda de Ouro 2014. E continue sempre apreciando nossos reviews no nosso site, que falam não apenas dos jogos bons, mas dos jogos ruins. e não encare jogos ruins como aqueles jogos que não devem ser jogados. Não encare como uma recomendação de não jogar, mas todo jogo como um grande aprendizado na sua vida. Então joguem todos os tipos de jogos, comentem todos os tipos de jogos, leiam todos os tipos de reviews e vamos comemorar essa grande festa que são os games. Aê! Aê! Essa era a hora que, se fosse o Oscar, ele tinha começado a subir a música pro Rink sair. Então, começou, acabou. Aê. Boa noite. Até a próxima. Semana que vem. Muito obrigado. Se Deus quiser, um abraço. Até a próxima. Semana que vem. Bukake.